acho que vamos começar. É, daqui a pouco vai chegar mais cadeiras, vai chegar mais gente. Então, já está os 20 minutos protocolares atrasados. Assim. É, eu queria dar as boas-vindas a todo mundo. A gente está tentando fazer aqui um encontro de laboratórios para debater uma série de questões que tem a ver com a maneira como se organiza espaços de trabalho aí numa fronteira de arte, cultura e tecnologia. Meu nome é Luciana Fleischmann. Não. É, a gente está trabalhando junto de novo, né, em uma série de coisas, e uma delas é a plataforma Red Labs. Na verdade, essa construção ela vem aí de algum tempo, e agora a gente está trabalhando especificamente com a ideia de pesquisar caminhos para políticas públicas de incentivo à produção experimental em laboratórios. A primeira vez que isso surgiu, na verdade, eu trabalho aí há mais de, sei lá, 10 anos com projetos de cultura e tecnologia. Mas em 2009 teve um momento específico, que foi na realização do Fórum de Cultura Digital, que foi aqui em São Paulo, na Cinemateca, que antes do Fórum teve uma série de levantamentos bancados pelo Ministério da Cultura e tal, fazendo o projeto Cultura Digital BR, que tem o site culturadigital.br, e eles estavam investigando em diversas áreas que tinham a ver com cultura digital, o que que era, quais eram as pessoas que estavam atuando, o que que elas desejavam. E naquele momento, em 2009, o que era a curadoria de arte digital, que era o título que eles davam para o assunto, chegou à conclusão que era necessário criar no Brasil espaços para experimentação que estivessem relacionados com arte digital. Só que a maneira que as pessoas expressaram aquilo, então, naquele levantamento da Curadoria de Arte Digital do Fórum de 2009, surgiu a ideia de laboratórios de mídia. E veio uma referência ali que se repetia, que era o MIT, o Media Lab do MIT. E na época, assim, eu já tinha trabalhado com o Ministério da Cultura, nos pontos de cultura, por alguns anos, diferentes projetos. E aquilo me acendeu uma luz vermelha, assim, liguei pro pessoal, falei com o pessoal do Ministério, toda vez que eu encontrava isso, eu falei, cara, não, o Media Lab do MIT tem uma série de defeitos de origem ali, eu não vou me alongar muito para falar sobre isso, mas tem uma série de coisas que são características da sociedade, daquele lugar específico, de uma instituição norte-americana bancada com dinheiro norte-americano, que tem uma série de coisas ali. E no Brasil, ao mesmo tempo, já em 2009, já desde 2013, 2004, a gente tinha uma série de experiências interessantes e muitos estilos muito mais avançadas do que essa construção do Media Lab no MIT, muito mais avançado no sentido de promover inovação nas pontas, que tinha muito mais a ver com culturas tradicionais, com diversidade cultural, com novas formas de atuação, que deveriam ser levadas em conta. Então, na verdade, eu fiz um esforço em 2009 de brecar um pouco aquele movimento do Ministério, falar, então as pessoas querem laboratórios que nem o MIT, então vamos fazer igual. E a gente começou a refletir sobre o que seria um modelo de laboratório, um modelo de atuação nesse campo aí de fronteira entre cultura e tecnologia, que fizesse sentido no Brasil, começando ali em 2009 e 2010. Que era uma época que uma série de questões que estavam lá na origem do Media Lab MIT, em 84, por aí, já tinham sido ultrapassadas. Então, em 2009, aqui no Brasil, a gente já tinha um histórico de software livre, já tinha um histórico de ações de inclusão digital, já tinha um histórico de experimentação, de uma série de iniciativas, que muitas vezes foram iniciativas pilotos, que não se sustentaram, mas que tinham apontado para os caminhos bem mais interessantes. E aí, no ano passado, enfim, a gente fez um estudo em 2010, na edição daquele ano do Fórum de Cultura Digital, que também foi aqui em São Paulo, Cinemateca, a gente fez um encontro de laboratório, a gente fez um levantamento de alguns meses. Eu estava trabalhando na época com a Mayra Begari, que é uma pesquisadora também, que mora aqui perto de São Paulo, e a gente fez um levantamento de algumas questões que estavam dentro desse universo, e um encontro em novembro daquele ano, que reuniu um monte de gente que estava trabalhando com projetos parecidos. O Palma estava trabalhando no evento, né? O brasileiro acho que estava lá também, já, mas a gente juntou um monte de gente, acho que foram umas 30, 40 pessoas, a Raquel também estava lá, a Luciana estava chegando para começar a fazer a construção lá da nuvem. E a gente fez o primeiro momento de reunir essas pessoas que estavam trabalhando com esses laboratórios, ou com isso que a gente convencionou chamar de laboratórios. E aí, enfim, aquelas coisas, a gente fez um grande levantamento, a ideia era lançar um edital em 2010, de repente mudou o governo, mudou a ministra da cultura, aí tudo foi por água abaixo, ficou lá suspenso por 2, 3 anos, mas no ano passado a gente começou a retomar um pouco aquela agenda que ficou parado em 2011. Então a gente fez um levantamento no ano passado para o Ministério da Cultura através do Programa das Nações Unidas de Desenvolvimento, que era sobre arranjos experimentais, criativos e cultura digital. Um pouco para sair do discurso usual do laboratório, que geralmente quando a gente fala laboratório, tem muita gente que associa o laboratório a uma sala com equipamentos dentro, e a gente estava tentando pensar em uma coisa mais aberta, reunindo diversas formas de trabalho que estivessem produzindo coisas interessantes. E aí no ano passado a gente fez um mapeamento, a gente fez uma análise de contexto, tanto dentro do Brasil quanto fora, e algumas recomendações para políticas públicas, pensando nessas estratégias aí que seriam adotadas tanto pelo Ministério da Cultura quanto por qualquer outra instituição que estivesse interessada em desenvolver esse tipo de coisa. Então, a gente tinha essa iniciativa de entender quais que eram as iniciativas. Se a gente fala, tem tal laboratório, tem tal laboratório, as pessoas muitas vezes se conhecem, tem um monte de iniciativas que começaram e aconteceram durante algum tempo. A Gisela estava envolvida, por exemplo, no Lab Misa, aqui em São Paulo, teve um período bem interessante, depois mudou e depois acabou se esvaziando. Então, a gente tem um monte de coisas que aconteceram aí ao longo dos últimos 10, 15 anos. A gente estava interessado em tentar entender onde estavam essas pessoas, o que elas estavam fazendo, e outras pessoas estavam também dentro desse cenário. E a ideia era a gente identificar, a partir da maneira como as pessoas trabalhavam, o que, que seria interessante em termos de políticas públicas. Lá em 2010, na primeira fase desse projeto com o Ministério da Cultura, a gente já tinha feito uma tentativa de escapar da coisa só do laboratório enquanto uma sala com equipamentos, e pensar mais em bolsas de produção, em cultura digital, e entender também bolsas de mediação. Então a gente ia criar a possibilidade das pessoas desenvolverem seus próprios projetos, e elas determinariam o que era o laboratório. Poderia ser a padaria do tio ou o posto de gasolina de um amigo. Então a coisa do laboratório é escapar um pouco desse vício aí de instituição. E também a gente teria uma outra vertente ali, que são as pessoas que fazem essa mediação, pessoas que fazem o contato entre os diferentes projetos. Isso também ficou por um tempo parado, mas a ideia é que a gente retomasse esse projeto do ano passado. A gente, no ano passado, também se propôs a conversar com essas pessoas, entender essas demandas, não só as demandas de adequação das políticas que já existem, mas também o que as pessoas gostariam de projetar para o futuro. E aí pensar nessas propostas de políticas públicas que fossem relevantes. A gente trabalha com essa. A gente fez esse levantamento, publicou no site redelabs.org, está lá disponível para quem quiser. São três partes, deve dar umas 200 páginas total, né? A gente está para sair uma versão resumida aí nas próximas semanas ou meses. Mas a gente estava tentando trabalhar numa compreensão, uma visão ampliada do que são os laboratórios. Então, muito essa coisa de fronteira entre diferentes áreas. Escapar muito daquela coisa, o laboratório, o pessoal da música tem um laboratório, um estúdio que faz umas coisas a mais. A gente estava pensando, não, vamos pensar em onde estão esses pontos de convergência de diferentes áreas e onde que se criam esses campos novos. E aí, desde iniciativas que são permanentes ou que têm a pretensão de permanência, quanto coisas muito mais pontuais. E outro exemplo também que me veio à cabeça, um evento que era o Upgrade Salvador, que foi feito uma vez dentro de um ônibus de linha. O pessoal fez um debate dentro de um ônibus, ia percorrendo a cidade e tal. Então, uma série de desconstruções até da própria imagem do laboratório, que eu acho que é interessante estar nesse mapa dessas práticas experimentais e de fronteira. A gente chegou também um campo possível aí, um campo para desenvolver ainda, que não está definido, que é a cultura de abertura. Tendo passado já uma década desde que teve um monte de iniciativas aí experimentais no Brasil de cultura digital, cultura livre, cultura aberta, conhecimento livre e tal. Uma série de experiências que tiveram ali no seu tempo, mas a gente, nesse levantamento do ano passado, a gente fez até uma visão um pouco crítica do que era essa coisa da cultura livre, que ficou muito centrada na coisa da licença aberta, então ficou muito na coisa transacional, do cara ter uma coisa e publicar para o mundo. E não tratava de intencionalidade, não tratava de possíveis arranjos diferentes que eu quero liberar para alguns usos ou não. Então, a gente pensando muito mais no processo e não tanto no projeto final. Então. E a gente também foi em busca de metodologias de produção colaborativa que estivessem sendo adotadas por essas pessoas. Também tentamos escapar muito dessa coisa do produto final, né, o produto daquela cooperação, e pensar mais em processos abertos e trabalhando bastante com a ideia de apropriação de tecnologias. Tá. Oi? Eu vou mostrar assim, digamos, de alguma maneira ilustrar essa ideia de lado ampliado, onde a gente pode ver ele, alguns exemplos. Esse Ultrapixel é um evento que também a gente faz parte da organização, que começou com a ideia de ser um festival, mas depois virou uma outra coisa, que a gente está descobrindo o que nome colocar, né? É um encontro de pessoas em torno aos temas de ambiente, meio ambiente, arte, tecnologia e sociedade, com diferentes formatos. Um deles, por exemplo, a última edição, que foi pequena e realizada no mês de junho, foi sobre a ciência aberta. E nesse caso, teve um momento mais de debates e apresentações, teve um outro momento mais de oficinas, que a gente vai ver uma volta, e outro de uma volta. E essa coisa... E a questão do laboratório, que basicamente reunir pessoas em torno desses assuntos, e a gente organiza a programação no mesmo dia e compartilha o mesmo espaço. Então, uma coisa assim, não... é uma ocupação mesmo. Então, agora sim vai. Então, uma das coisas que aconteceram foi essa espécie de oficina que virou tipo quase um laboratório permanente. A gente nem sabia que ia ter tanta criança, mas muitas pessoas participando têm filhos, então acabaram chegando e a coisa foi crescendo assim nesse perfil também mais infantil, de trabalhar eletrônica com crianças, assim, básico. E também nos dois primeiros dias a gente desenvolveu essa, organizou essa oficina de, como que chama? Malhava, não? Põe d'água. Era Malhava? Sim. De sensores para avaliar a qualidade da água, que é o projeto do Info Amazônia, liderado. Melhorou. Ah, então tá bom. Tá. Melhorou? Melhorou? Pra mim sim, ela também. Tá dando pra ver aí pra vocês? Beleza. Eu acho que eu vou ficar aqui. E aquilo aconteceu numa escola técnica, e foi durante dois dias, e era aberto a participação de estudantes, mas também quem vinha de fora podia se somar. Foi durante dois dias que aconteceu. Esse aqui é uma outra história, assim, que se chama Colaboratório Taller Público de Experimentação. É uma experiência que está acontecendo no Parque Explora de Medellín, que é um mega museu de arte e ciência, não sei. E é um projeto mais comunitário de relação da experimentação com o território. E o que rolou lá foi um laboratório de Aniela Rodado, que é uma artista colombiana que mora na França agora, que ela chamou esse laboratório de básica transmutação, que seria trabalhar com vários tipos de plantas e diferentes invenções a partir da cultura popular e de um do it yourself, de aprender a fazer desde destilado, óleos, diferentes invenções. E além de aprender a fazer, a ideia era criar um tipo de performatividade com essa experiência. Então, é um outro tipo de agroquímica. E um dos aspectos interessantes foi a documentação desse laboratório e de outras experiências que nos interessa se documentar por aqui, que é essa ideia de, tudo bem, se a gente vai pensar que dentro desse tipo de laboratório, do produto final, de talvez um prototipo, não vai chegar até o finalzinho mesmo, não vai virar aquele mega produto. Sem pensar que essa documentação pode virar um produto em si, então pensar como a gente vai contar o que aconteceu durante essa experiência para que ela possa ou ser replicada ou avaliada ou analisada por outras pessoas. E no caso desse laboratório foi por meio dessa wiki do BioLabs, que é uma plataforma que faz parte das bibliotecas públicas de Medellín, uma plataforma aberta e tal. Então, ao longo do lab já tinha trabalho que estava documentado o tempo inteiro sobre aquilo. Depois dessa aqui é outra história, assim, que também é de Medellín, que chama La Hacker School, uma escolinha hacker dentro de uma experiência que chama Plato Edo, em Medellín. É bacana porque esse espaço, que é uma espécie de laboratório comunitário, que é bem informal, ele faz bastante parcerias com esse espaço daqui, que já é uma coisa muito mais formal, com grandes recursos e grande infraestrutura. Então, para mim, eu estive lá na Colômbia um tempo e foi bem interessante ver esse tipo de parcerias acontecendo, assim, que às vezes aqui a gente ou tem algum certo preconceito, eu acho que isso não rola tanto assim. Então, por exemplo, o Platoedro traz, desenvolve uma espécie de chama residência colaborativa. Então, traz a pessoa, ela pode ficar no espaço, se pode ser hospedada nesse laboratório, e eles têm recursos para bancar, sei lá, essas oficinas ou outras atividades. Então, uma maneira que foram criando para viabilizar, né, mesmo, essas coisas. Já contei. Essa é a mesma artista que depois ela veio aqui para a residência do Landscapes, e aí já tocou brevemente no tema da residência mesmo como um laboratório, um espaço de imersão, de experimentação, e no caso do Landscapes e na nuvem, que a gente vai falar um pouquinho depois, é realizado num ambiente rural, então de alguma maneira é um desafio para as pessoas que vão participar, os criadores, de desenvolver suas histórias com um contexto muito diferente do habitual, onde muitas vezes abundam recursos naturais, mas tem uma escassez de coisas do que a gente está acostumado mais na cidade, né? Talvez a conectividade não é tão grande, nem o tipo de ferramentas de alta tecnologia. Mas o que sobra é outro tipo de recursos mais naturais com os quais pode ser desenvolvido milhares de coisas. No caso dela, ela fez uma instalação com uma coisa do destilado de plantas também do lugar. Bem, isso na mesma residência. E eu achei interessante porque esse senhor, que o seu Zé, ele era uma espécie de, não sei se caseiro é a função, mas o cara acabou sendo quase que um instrutor técnico da residência. Tipo, ele tinha um saber de tecnologias tradicionais muito forte. Ele e a senhora que cozinhava, elas conheciam muito de ervas e ele de diversas técnicas, desde construção a for. Então, para todos os outros artistas, que vêm mais da cidade, de high-tech e tal, foi um super aprendizado esse tipo de imersão. E essa residência tinha uma pegada com a comunidade de socialização de processos, por meio das que eles chamam de fazenda aberta, que é convidar as pessoas para virem para o espaço, conhecer o que cada um está fazendo, e um tipo de oficinas também, que era uma espécie de contrapartida dos artistas para fazer na comunidade. Essa é a foto do Lampeus. Esse é um outro tipo de projeto que o Ricardo Brasileiro, que está aqui junto com o Ricardo Rui, estão coordenando, e tem a ver com ocupação de infraestrutura pública disponível, que são museus, centros de artes e esportes, que são uma infraestrutura pública que tem no país todo, que estão sendo construídas mais ainda, e então estão desenvolvendo uns protótipos de ocupação em 10 cidades, fizeram chamadas para desenvolver laboratórios em cada um desses lugares, e um deles foi esse aqui, é Sertãozinho, e tu lembra do nome dessa ocupação? Criando personagens. Mas aqui é 3, né? Software. Pois é. Então, realmente é um tipo de experimentação que já está muito mais envolvida com a pegada comunitária. Então, tá. É meio que para mostrar assim, diferentes abordagens desses tipos de laboratório ampliados que a gente quis trazer. A gente foi atrás de uma série de experiências que elas, deu para ver, assim, elas não são totalmente enquadrados no que geralmente as pessoas entendem por laboratórios de arte e tecnologia. E, na verdade, algumas das coisas que a gente identificou foram, em primeiro lugar, a coisa da precariedade, e não só a precariedade em termos de não ter recursos para fazer determinada coisa, mas também de não conseguir prever a médio prazo como as coisas vão acontecer. Então, essa coisa assim, de oferecer capacidade de planejamento se eu vou fazer um projeto hoje, um projeto experimental, abrir um edital agora, eu vou escrever, abrir um edital daqui a pouco, eu vou escrever em todos, porque eu não sei nem quando o edital vai ser lançado de novo, se vai ter no ano que vem. Então tem um monte de questões aí que geram uma instabilidade e um trabalho muito grande das pessoas em prepararem o campo para conseguirem trabalhar. Então, a gente fica muito tempo perdendo tempo, a gente perde muito tempo para criar as condições, e a gente não sabe quanto aquilo vai durar e se vai acontecer de novo. Então acaba de jogo de futebol sem estratégia, todo mundo correndo atrás da bola. Saiu de tal, vai todo mundo para lá. E também pensando um pouco de como a gente aproveita essa infraestrutura pública. Isso aconteceu também em outro processo em que eu participei, já em 2003. Foi depois que aconteceu o Mídia Tática Brasil, um evento aqui na Paulista, que juntou um monte de coisa, aproximou alguns mundos bem interessantes aí de software livre, dos telecentros da cidade, que o meu parceiro trabalhava na época. A gente fez umas oficinas na cidade Tiradentes e tal. E a partir dali surgiu a ideia de fazer os Autolabs, que era um projeto na Zona Leste de São Paulo. Disso surgiu a ideia de fazer um processo de intercâmbio entre Brasil, Holanda e Índia, e existia uma expectativa do pessoal da Holanda e da Índia que se criasse um laboratório de mídia aos moldes do Sarai, que fica em Nova Delhi, no Brasil. E o grupo que estava participando daquilo, na verdade, rachou, porque metade das pessoas queria fazer um lugar no centro e tal, mas outra metade falou: cara, está surgindo agora os pontos de cultura, já existe uma rede de telecentros, já existe um monte de infraestrutura pronta para ser ocupada, tá? Informatização de escolas, então coisa de equipamento está sendo cada vez mais trivial. Como é que a gente faz para aproveitar essas coisas que já existem? Existe essa necessidade também, que a gente identificou nessas entrevistas ao longo dos últimos anos, especialmente no ano passado, de pensar o laboratório como um espaço que vai ser determinado depois. Então, um espaço que ele é indeterminado. A política de existir um laboratório, pensar no espaço como uma coisa indeterminada e que o uso que as pessoas vão dar, a proposta que vai criar a especificidade daquele lugar. E aí a gente pensar em como que a gente faz políticas públicas especificamente para aproveitar essa possibilidade de espaços em branco. Então a gente pensar em espaços que sejam reconfiguráveis, que não precisam ser sempre da mesma forma, e aquilo que a gente coloca é assim, um laboratório experimental com espaço em branco pode virar um auditório, pode ser uma sala de aula, pode virar um estúdio, pode virar um lugar para fazer um encontro à noite. Tal. Então essa flexibilidade é bastante interessante nesse sentido. O que a gente precisa, né? Articulação em rede para gerar sustentabilidade, para as pessoas nunca dependerem só de uma fonte de recursos. Pensando nessa coisa de médio e longo prazo, previsibilidade até de recursos. Estimular a experimentação muito mais do que produtos. Isso é uma coisa bastante difícil quando a gente pensa, especialmente em políticas de apoio a laboratórios. As pessoas sempre dizem, mas qual que é o resultado daquilo? Muitas vezes o resultado é as pessoas sentarem, conversarem e aprenderem umas com as outras. Mas como que a gente quantifica isso para um apoiador, seja ele qual for? Então, pensar um pouco nesse sentido, as inquietações que a gente tem. Pensar em ocupações temporárias, isso a gente tem um caso bem interessante que depois o brasileiro vai poder contar, que são esses editais de ocupação dos Lab Cells. E pensar em apoios específicos para diferentes áreas ali, que não sejam todos voltados para gerar uma obra, um objeto que condense aquilo tudo, mas que pensar também na importância da pesquisa em si, isso ser uma linha de apoio, nos próprios processos de intercâmbio e de imersões. E a Lula mostrou um pouco ali da coisa das residências, e como é rico quando a gente tira as pessoas de um determinado contexto e coloca elas por um tempo em outro lugar. E como adubar o terreno criativo? Isso é uma coisa interessante que surgiu da entrevista com o Jorge Bejarano, que é lá de Medellín, também na Colômbia. E ele é coordenador, né, da parte educativa e cultural do Museu de Arte Moderna de Medellín, que tem um laboratório. E a gente chegou bastante, a gente chegou numa inquietação, porque a gente percebeu que na Colômbia existe toda aquela coisa de economia criativa, de inovação e tal. Muito forte. Mas ao mesmo tempo os caras fazem umas coisas que não se enquadram na maneira como a gente vê esse discurso de economia criativa, de inovação aqui no Brasil. Fazem umas coisas totalmente voltadas a processos, a encontro de pessoas, a hackear coisas. E aí surgiu essa coisa que é pensar a maneira como eles justificam para as instituições que estão bancando o processo de economia criativa é que eles estão criando condições, estão adubando o terreno para que a inovação surja. Então, que, na verdade, o investimento público não vai direto para o produto que vai ser gerado, mas que eles estão criando um campo fértil para que as coisas sejam gestadas. Esse mapeamento que a gente fez, a gente foi no quanto? Foram 3 experiências no Brasil. 2 da América Latina e 3 de fora. E a gente fez uma análise de diversas questões ali para tentar relacionar isso tudo. Tudo isso está no site. Aqui no Brasil foi a nuvem, né? Mas a gente foi atrás de secar um pouco, não saber só o que, que as pessoas tinham feito, mas como que elas estavam articulando suas ações. E às vezes até entrar em isso, esse caso com o Otebaco lá, entrar em como que ele articulava o discurso dele para diferentes lugares onde poderia exigir recursos. Passa lá. Sim, e aí então já meio que entrando um pouco em alguma das experiências que a gente analisou, e esclarecendo, porque mapeamento até para mim soa como que a gente realmente teria mapeado toda a produção assim, no Brasil, só que primeiro a gente não deu conta naquele período de fazer isso, então... Foram 3 meses, mas o mapeamento foi 3 semanas, acho que não sei. Então a gente meio que escolheu menos experiências, mas um pouco mais aprofundada essa análise, e no segundo momento, algum dia a gente poder tocar um pouco mais sobre o que está rolando assim, no Brasil. Aí esse aqui é de uma experiência que se chama Aprender Brincando. Na verdade, a gente fez um apartado assim, sobre experiências sobre educação de laboratórios na educação formal. Aí também falamos um pouco da experiência do Lujar, de articulação das escolas, sem aprofundar, mas enfim, tomamos esse como um dos exemplos. Assim. Que esse aqui é uma das coisas que rolaram por lá, no Aprender Brincando, que é uma rede livre. Muitas escolas, ou a maior parte das escolas públicas, aqui em São Paulo, mas não tem internet, pelo menos no Rio, né? Então, eu participei dessa experiência e foi a ideia de desenvolver uma rede própria dentro da escola. Aí foi chamado o pessoal das redes livres, que trabalha principalmente com a rede MESH, para criar um sistema de comunicação interno e pensar o que teria essa rede e para que fins serviria, né? que metodologias e tal. Então, se, entre as pessoas que participavam, que eram de dentro da escola e também de fora, foram imaginando esse, o formato dessa rede e desenvolvendo várias aplicações para aquilo. Aí, esse é um dos momentos desse laboratório, que já teve umas 3 edições, e foi um dos projetos agora selecionados para o Laboratório Ibero-Americano de Inovação Cidadã, que vai rolar do 14 ou 15 de novembro até o final do mês, no Rio de Janeiro. Também esse laboratório a gente selecionou porque é interessante pensar um tipo de experiências que não tem muito a ver com o tipo de educação que a gente costuma ver nas escolas. Então, para os estudantes era assim, bem interessante essa coisa da descoberta do desejo de criação e outro tipo de formato de experiência assim, ali. Esse aqui é o Lab Model, que na verdade a gente me agrupou uma série de iniciativas vinculadas ao Lucas Lambossi, de Teladons, o que mais? Com essa Kombi ainda existe, cara? Essa Kombi. Acho que sim, cara. No passado existe. Ela tá onde? Eu por aqui, por São Paulo. Que a ideia de um laboratório móvel, né? Nômade, então. Porque esse laboratório, esse carro, vai fazendo é chegar nos lugares e tentar criar um ambiente. Um ambiente que pode ser de formação, pode ser de debate, pode ser de exibição. Tem uma infraestrutura assim, de equipamento meio mínima, digamos, de projeção, de som, de visual e tal. E cadeiras, que é o que é o mais importante para criar essa sensação de ambiente, de situação. Dentro das questões assim, que trabalha bastante o Lamove, é a cultura da mobilidade, diferentes experimentações tecnológicas, mas também pensando território e cidade, fazendo debates. E principalmente ele circula no estado de São Paulo, porque acho que o carro não tem essa autonomia toda, já sai de mais novo. Ativista também. Pois é. E já fizemos bastante trabalho nos CEUs. Os CEUs de São Paulo te chamam. É, que são CEUs também, porque na verdade, os CEUs do Ministério foram batizados de CEUs porque a Marta, que criou o CEUs de São Paulo, era a ministra da Cultura. Ah, sim. E também eles já fizeram uma lição de residência, então tem também essa pegada de pesquisa, de processo artístico, mas também toda essa coisa de relação com públicos ou participantes. Isso aqui foi no Tropixel, que então montaram esse ambiente, tinha o Fred, da Gambiologia, Fred Paulinho, e aí rolou vários debates dentro de uma ocupação. Que... O espaço cultural é um espaço também era um espaço desocupado, a gente fez durante um dia geral no centro cultural. É, num terminal de. Ah, tá aí! Ah lá! Como da foto. Esse aqui é o Medellar Prado, que é uma. A gente tomou porque é um pouco uma referência para muitas pessoas que, de várias experiências. É uma referência por ser uma instituição pública, mas também recebe apoios privados, uma referência principalmente nas estratégias de documentação que ele gera. Ela é uma municipal. Base de. Oi? Municipal. Nas estratégias de documentação, porque tem uma acervo assim enorme, desde apresentações a várias coisas que acontecem por lá, geraram uma base de dados assim, impressionante, está muito bem apresentada. Assim, e pelo desenvolvimento de metodologias de encontro, diferentes formatos assim, de laboratórios mesmo, e um deles, digamos, mais conhecido, esse modelo do que eles chamam interativo, que é basicamente fazer uma convocatória de projetos de diferentes características e temáticas, e depois que esses projetos são selecionados, fazer uma segunda convocatória de colaboradores. Então, já esse processo artístico, criativo, que eu fui selecionado para fazer, ele vai ser, de alguma maneira, muito alterado por essa participação de outras pessoas. E essas outras pessoas podem ser especialista no assunto ou nada a ver, cheguei e me interessei. Então também isso gera uma colisão assim, de assuntos, questões e pessoas, isso é bem importante, assim, diferente. Aí é um exemplo de um interativo que eu coloco lá. Só uma coisa, de novo vou falar das cadeiras, porque uma das coisas que eu achei interessante no Medellar Prado é que eles têm um monte de cadeiras dobradas, penduradas no cantinho. E eles rapidamente transformam o espaço num auditório e depois recolhem. Então, vira de laboratório em auditório, assim, questão de minutos. Isso é uma coisa que, acho que, os primeiros ensaios é essa coisa do espaço reconfigurável, então, que depois vai surgir dentro do espaço em branco. Sim. E agora, no caso do Medellar Prado, investiram milhões e milhões e milhões para fazer esse prédio. Assim, está bem embolado e tudo, mas realmente é um grande investimento de infraestrutura. Sim. Os cadeiros são mais importantes. Pois é. Sim, esse é outro dos casos, que é o do Jorge Crowe, num laboratório de juguetes da Argentina, que é uma espécie de laboratório de garagem que, ao longo dos anos, ele criou mais ou menos em 2008. Então, ao longo dos anos, foi gerando diferentes estratégias de sustentabilidade. Trabalhando com a eletrônica lúdica e criativa, e o Jorge, primeiro, ele tipo, era o responsável de fazer tudo acontecer por lá, e tinha um grupo de pessoas está no espaço, se aproveitando de alguma forma. Agora ele, eu acho, não é quem mais está tocando a parte de formação. São diferentes pessoas, desde artistas viajando a convidados que dão oficina, e essa oficina, uma parte dessa manutenção, uma parte do recurso que as pessoas pagam para fazer oficina, que é bastante acessível o valor, uma parte vai para a manutenção do espaço. E eles não recebem nenhum tipo de apoio, digamos, de patrocínio e tal. Então, a ideia é que seja uma coisa mesmo pequena, sustentada pelas pessoas que participam lá. Esse aqui... Ah, já é o Medellar... esse aqui é o Medelab. Medelab é um encontro, seria tipo um metalaboratório, um encontro de laboratórios. Rolou em Medellín em 2013. Foi organizado pelo Museu de Arte Moderna, que é desse cara que o Felipe estava falando, que é o Jorge Barco. E é o mesmo espaço, imagina, um museu já sediou em 2011 um encontro que chamou Lab to Lab, que é um encontro de laboratórios do sul, bem alternativo, sediado por um museu ao mesmo tempo. Então dá essa ideia de um museu também pode ser parceiro de coisas assim bem experimentais e loucas. Em 2012 eles fizeram também um laboratório que se chamou Cooperaciones, que tinha a ver com compartilhar esses conhecimentos mais tecnológicos com comunidades. E em 2013, simplesmente o que fizeram foi mapear um pouco o que estava acontecendo na cena de Medellín, de arte, tecnologia, criatividade com cultura digital, e dar um recurso para cada um desses espaços, que no caso foram, acho que 12, para eles desenvolverem e fazer um laboratório que quiserem. Pode ser no museu, pode ser em diferentes lugares. Aí esse aqui foi numa comunidade, esse outro foi num laboratório de garagem, que já estava rodando. Então, eu achei bem interessante de, ao invés de a gente ficar inventando um novo laboratório de coisas, já apoia quem está fazendo mesmo e dá uma fortalecida nesse movimento. E um dos laboratórios que teve por lá se chamou a Estratégia Conjunta, que foi coordenado pelo Pedro Soler. E eu achei massa, porque era também um laboratório de o que está acontecendo com os laboratórios e como eles podem se fortalecer entre si. Nessas viagens todas e pelas entrevistas que eu consegui fazer, para mim era muito claro, assim, como fica parecendo cada vez mais claro, como o que um sabe muito bem fazer, o outro não faz a menor ideia e precisa de informação. E realmente tem uma complementariedade que quando você vai visitando, você fica muito evidente. Mas às vezes as experiências entre si, algumas se isolam ou não sabem que tem esse ali e que esse aspecto poderia ser fortalecido, não só fortalecer a parte da sustentabilidade em termos de recursos, como dividir, mas fortalecer mesmo para se animar mesmo, assim, porque às vezes o contexto é meio isolado. Então, esse se chama Unlocker, é um laboratório tipo de garagem que primeiro foi sediado no Museu de Arte Moderna de Medellín e agora está sediado na Casa Três Patrias, que é um espaço de cultura contemporânea, assim, caretinha e tal, mas esse tipo de coisa está acontecendo lá, assim. Parcerias assim que tem. Mas aqui é uma foto antiga da Nuvem, Estação Rural de Arte e Tecnologia, também outra das experiências de hack labs rurais, também trabalhando com recursos bem simples e meio modular, né? Ia ser montado conforme as pessoas chegavam e ocupando o espaço. E uma das características da Nuvem é que desenvolveu várias edições de residência. Ao longo do tempo, assim, a apropriação das pessoas e a demanda era principalmente de passar um tempo por lá. Alguns com o projeto claro e selecionado por convocatório internacional e tal, e outros assim, eu quero estar por lá, como que eu faço? Então, lá na Nuvem tiveram várias modalidades de residências e uma delas, por exemplo, era uma espécie de clube de verão, que se chama Residência de Verão, que é pessoas assim, sem um projeto necessariamente, mas com uma vontade de compartilhar com outras e podia ir de 4 a 8 dias no espaço. E realmente é bem interessante o que esses encontros imprevistos podem gerar. Para muitas pessoas, essa foi a primeira residência artística ou criativa que fizeram, e também isso deu ideias de projetos e colaborações com outras. E essa é uma das últimas. Os últimos laboratórios que rolaram na Nuvem, num segundo espaço que se chama Nebulosa, e que foi para desenvolver redes mesh também dentro de uma comunidade. Como que chama? Fumaça. Fumaça. Da Fumaça, que ela não tem acesso a celular, né? Então, para além da rede, de uma rede que deu uma conectividade, fizeram uma rede que, por enquanto, é ilegal, mas estão vendo como lidar com isso, que é para comunicação de... comunicação por celular. Bom, aí a gente começa, a partir de todas essas experiências que a gente foi atrás, a gente chegou no momento ano passado de fazer recomendações de políticas públicas para o Ministério da Cultura. E algumas propostas que a gente fez são interessantes, que a gente vai no sentido de que não necessariamente sejam necessários mais recursos, mas sim usar os recursos disponíveis de uma maneira diferente. Antes se falava, quando a gente teve a primeira fase lá em 2010 com o Ministério, eles falavam, não, a gente tem 1,5 milhão para fazer um edital. E aí a gente chegou com essa coisa mais granular, assim, de pequeno, de contato. Então, cara, o que vai fazer com 1,5 milhão, cara? É um pouco complicado a gente pensar com coisas que são tão dependentes de uma acessibilidade de entender os projetos ali. Então, a gente pensando um pouco em inverter as coisas. Mais importante do que ter uma infraestrutura de equipamentos, quando a gente fala 1,5 milhão, as pessoas falam, não, vamos gastar equipamento. Aí, de repente, compra equipamento, a gente passou por várias experiências aqui. Aqui em São Paulo, a gente teve uma experiência em cima da Galeria Olido, que tinha um telecentro, tinha um espaço ali na Terra Reciclável. Existia expectativa de uma cooperação entre o Ministério da Cultura e a Secretaria de Cultura e fazer o que era a nave-mãe dos pontos de cultura no terceiro andar da Galeria Olido. Só que aí, enfim, a Mata não ganhou a reeleição, não foi reeleita, e aí aquele dinheiro tinha sido direcionado para a prefeitura. E era assim, sei lá, 700 mil reais, 600 mil reais, em 2004, que saiu do governo federal para chegar na prefeitura e fazer uma coisa. E porque era tanto dinheiro, ele demorou muito para chegar, quando chegou não tinha mais um secretário de cultura que topasse. Aquele dinheiro ficou ali orbitando, circulando, até que uma vereadora conseguiu encontrar e direcionou para o projeto lá na Cachoeirinha, que era o CCJ, Centro de Cultura da Juventude. Foi um projeto bastante interessante. Mas quando a gente fala de um monte de dinheiro, muitas vezes tem essa coisa. Ele demora tanto para sair, demora tanto para andar, que as coisas acabam não acontecendo. Mas a gente trabalhando com o Ministério da Cultura, dizendo, olha, existe uma necessidade de trabalhar uma infraestrutura digital de compartilhamento de acervo, de incentivo à documentação. Porque existe um monte de projetos que foram bancados com recursos públicos, mas que ninguém mais sabe direito como eles foram desenvolvidos. Porque não tinha o eixo de documentação, existia o eixo do resultado final, apresenta o produto, mas não essa coisa de, cara, como foi feito e tal. Então, a gente pensou no pouco nisso. Tem uma outra questão que é super grave, assim, pensando na história da cultura digital e da arte, que vários projetos, principalmente os independentes, acabou o projeto e acabou o dinheiro, aí não tem como pagar o servidor, acabou o domínio, e se ferrou, não tem mais essa história online. Então, realmente, poder oferecer alguma infraestrutura para compartilhar aquele conhecimento e aquela produção que foi gerada. Segundo eixo que a gente trabalhou no ano passado é que, sim, não existe um momento que a gente encerra o levantamento sobre laboratórios, porque são formatos que estão sempre mudando de acordo com as condições. Há 2 anos atrás teve um grande terremoto aí no mundo da cultura digital, que foi as coisas das revelações do Snowden, aquela coisa toda da NSA, privacidade e tal. E isso gerou um monte de novos formatos ali, então tem bastante gente hoje trabalhando com redes mesh, com redes sociais, com controle maior de privacidade e tal. Então esse tipo de coisa surge de acordo com coisas que vão acontecendo no mundo. Então a gente vai tentar trabalhar essa necessidade de ter um levantamento continuado de laboratórios. Essa é para próxima. Terceiro, esse foco em ocupações, residências e intercâmbios, são formatos mais leves e mais móveis. A Gisela escreveu há uns 3 anos atrás também um artigo sobre residências, a importância das residências nesse processo de produção e de criação e inovação, que quando a gente pensa em políticas públicas, geralmente tinha essa coisa, o vício do equipamento, não pensar em como que ocupa esses espaços. E esse reconhecimento a circuitos existentes, independente de existir apoio oficial. Então, tem circuitos que acontecem em que as pessoas vão se organizando nos recursos que existem. Então, tinha bastante coisa aqui em São Paulo que circulava ali em torno dos pontos de cultura, dos telecentros, e aí depois teve bastante coisa que circulou em torno do lado Liz, que a Gisela também estava lá. E as coisas vão migrando, os eventos vão acontecendo, depois tem o circuito do arte imóvel, então as coisas desaparecem, então, mas o circuito acontece e as pessoas se conhecem, estão produzindo coisas. Tem uma série de, sei lá, quantas centenas de oficinas que pessoas ofereceram no SESC ao longo dos últimos 15 anos. O SESC é a grande mãe da cultura digital em São Paulo, que sempre está disponível. E a gente começar a trabalhar com esses circuitos que existem, mesmo que não tenha uma política voltada para eles. E como é que a gente faz para estimular essa ideia de cultura de abertura que vá além do discurso usual da cultura digital? Então, pensando nessa coisa de mecanismos que sejam mais flexíveis e permanentes, que tenham previsibilidade para a gente poder saber que pode contar no ano que vem e no ano seguinte de novo com essas coisas. Promover essa coisa de conhecimento compartilhado em todas as etapas, ou seja, não só publicar o produto final com uma licença livre, mas pensar em como a gente compartilha desde o começo. Fazendo essa pesquisa continuada, estimulando essa documentação, curadoria, dinamização de acervos que já existem. Então, tem um exemplo agora que é o Tactical Media Files, um projeto lá na Holanda, que está tentando pegar todo o histórico dos eventos que eram os Five Minutes, que aconteceram entre 99 e 2003, se eu não me engano, e fazer uma curadoria colaborativa daquele momento, pegar as pessoas para reverem aqueles arquivos e saírem com umas compilações. E essa coisa de articulação interinstitucional, que é não pensar só no Ministério da Cultura, não pensar só em iniciativas voltadas para a inclusão digital, mas pensar em como que faz essa cooperação entre diferentes instituições. Aqui em São Paulo tem um exemplo que eu achei bem interessante, que é o edital Redes e Rumos, que aproximou, não lembro quais eram as secretarias, talvez eu... Serviços que a nossa cultura e direitos humanos e cidadania. Recebendo projetos experimentais que ocupassem espaço público, trabalhando as questões de cultura digital e tudo mais. Saíram um monte de projetos super interessantes. Ponte de cultura, praça, Wi-Fi e acho que mais. Interessante. Café Reparo não é esse? Né? Café Reparo entrou. É um dos projetos selecionados no digital. E tinha essa abertura também, temática bem interessante. Um orçamento assim, 3.7. 3.7, era muito maior do que o Ministério da Cultura. Nossa. Aí o que a gente estava fazendo esse ano? Tem uma rede que surgiu dentro do Ministério da Cultura, que foi mudando com o tempo, que agora chama Rede Latte, que é uma rede de laboratórios de arte, tecnologia e inovação. Eu não vou falar o que eu acho do projeto, mas ele, enfim, está encerrando agora, tá, e vai ter novas fases. Ligado à universidade, com uma visão bem tradicional de laboratório, então era equipamento, software e um pouquinho de dinheiro para a universidade. Então, eu acho interessante falar que é um daqueles exemplos que deu errado, deu tão errado que traz um monte de informações interessantes sobre o que não fazer mais, por exemplo. Por exemplo, pensar, você não pode programar o que um laboratório vai estar fazendo daqui a 2 anos, porque realmente é tão dinâmico que o tipo de equipamento que vai utilizar não faz muito sentido. Assim. E também a coisa de financiar mais o equipamento do que o encontro e as trocas entre esses membros, que não se conhecia muito de antemão, então tipo, não tinha rolado muito essa afinidade, essa confiança para trabalhar juntos, então foi uma espécie de criação artificial que demorou para vingar. Uma rede forçada. Bom, então a gente está tentando fazer esse observatório. A ideia era que a gente tivesse um projeto aí de 12 meses nesse ano, mas está sendo 3, e a gente vai assim na precariedade que também bate em quem está pesquisando o assunto. Mas era a ideia de fazer um observatório sobre essas experiências. Então a Luciana está entrevistando um monte de gente, a gente vai ter muito mais material aí nos próximos meses. A gente vai fazer algumas compilações desse material que a gente está levantando e de conclusões que a gente chega a partir daí. Em outubro, em Ubatuba, a gente vai fazer mais uma edição do Tropixel, que vai ser focada em ser um encontro internacional de lápis. E precariedade, a gente ainda não sabe se vai ser um evento de 5, ou 50, ou 100 pessoas, porque tem que esperar as respostas aí de diferentes instituições. A gente estava com a ideia de fazer um projeto piloto de um lado aqui no Espaço Branco, mas isso ainda está meio parado. E, enfim, fazendo outras coisas, novas parcerias. Tem mais coisa? Não. Então, desculpa, a gente demorou um monte, a gente falou mais do que eu imaginava que a gente ia falar. Mas, assim, para mim, esse momento hoje é interessante porque a gente está no pé em São Paulo de uma certa forma diferente. Eu acho que tem uma série de iniciativas que surgiram nesses últimos anos e que não tem muito contato entre si. Então, para mim, a experiência aqui hoje, o que eu gostaria era de ouvir um pouco sobre os laboratórios que estão surgindo. Não só aqui, mas que, enfim, que a gente está trabalhando hoje. assim, e os então, que não estão surgindo, mas já estão há um tempo, em que momento se encontram? Sim. Então, na verdade, eu não conheço todo mundo aqui, mas eu conheço o João Cassino, que está tocando a rede de Fab Labs públicos de São Paulo. O Jarbas está lá na Federal do Recôncavo. É, o Ricardo Brasileiro. Ele foi almoçar ali rapidinho. Ele, o Palme também. Tem uma apresentação aqui. Então, na verdade, eu queria pedir para vocês contarem um pouco sobre essas experiências. Posso só fazer um adendo? Estava lá em cima no workshop, eu não consegui chegar aí. Eu sou a Gisela, que sou eu que estou fazendo aqui a curadoria desse festival, e dessa residência que abriu aqui. É uma residência que vocês podem ir lá conhecer, o Leve, foi montado até pelo Edu, o Fred Leve. Então é um espaço que a gente tem aqui no centro de São Paulo, né? Uma residência que está aberta, o edital está aberto, para propostas que repensem as formas de uso do centro de São Paulo. Né? Então, esse edital está aberto até o dia 26 e a residência vai rolar de setembro, outubro, novembro. E daí a gente vai ter, no final do ano, um outro encontro, assim como a gente está fazendo agora. Agora, para mim, foi bem importante a gente realizar esse encontro aqui, que é esse encontro de Leves e Bebedeiros, que o Felipe, a Luciana e a Raquel e o Jada estão facilitando, porque eu gostaria de ter esse espaço ocupado por todos, apesar de ser um espaço que é dedicado para quem tem propostas de uso desse laboratório, assim, elas são mais bem-vindas, porque esse tipo de troca só vai facilitar também quem está fazendo essa residência, né? E o fato de esse espaço estar no centro de São Paulo, né, num momento onde está se pensando numa formação de um distrito criativo, né, isso vai ser inclusive agora no dia 26, eu acho que pode ser uma base muito bacana para todos nós, né? Então, esse encontro que a gente está fazendo aqui, para mim é super importante para dar a forma do que pode acontecer aqui no futuro, né? A gente deve ocupar esse espaço com esse circuito que existe, né? Que é móvel, mas está aí já há anos acontecendo, né? E Gisele, uma pergunta rápida. Eu nunca tinha visto aquela Kombi do Lab Móvel. Você sabe? Hã? Nunca tinha visto. Não, nunca tinha visto. Ela ainda existe? Ela ainda está em algum lugar? Sim, funcionando? Ela aonde? Ela existe. O Lab Móvel é um projeto que eu tenho com o Lucas Novozzi, de um laboratório dentro de uma Kombi Safari. Até muita gente aqui já participou, o Palme mesmo já participou. A gente chama pessoas para fazerem oficinas na periferia de São Paulo, e até mesmo a gente começou agora a expandir e fazer cidades periféricas também, né? Santos, Campinas, a gente já está saindo um pouco de São Paulo, mas é um projeto que todo ano a gente tem que correr atrás de captação e ver como é que a gente tem apoio para isso, né? Não é uma coisa assim tão sustentável ainda. Mas a Kombi foi obtida através de recursos da Foi um edital da Telefônica. O início do projeto começou até por uma chamada do Ministério da Cultura da Holanda para fazer um projeto de colaboração entre Holanda e Brasil. E daí eu chamei o Lucas para a gente fazer isso. Então começou assim. Mas a gente conseguiu comprar a Kombi com um grana do edital da Telefônica. Como o Lucas estava envolvido com a Arte 9, então teve essa ponte assim, né? Depois a gente teve apoio do Prince Carlos, na Holanda, a gente teve apoio da Mondrian Foundation e depois do PROAC. E agora a gente pôs na Le Monet e a gente está batalhando aí para captar recursos para continuar com a coisa, né? Interessante também notar que esse prédio aqui, essa residência, ela não é dinheiro de Le Monet. Não, ela é realmente a Red Bull botando grana, que seria grana de marketing numa ação assim, né? Acho que isso faz uma puta diferença. Tem uma galera assim muito brava com o fato de que, por exemplo, o festival chama Red Bull Basement, né? Eu até tinha sugerido que se chamasse 9 de julho, 23 de maio, né? Mas assim, eles acharam importante ter uma contrapartida, então. Mas isso aqui tudo é dinheiro privado, né? Eu acho que assim, de repente os caras estão, ao invés de fazer propaganda, os caras estão fazendo alguma coisa que já acertaram no ponto, né? No prédio, tá aqui e tal. Então, quando me chamaram, eu falei, pô, vou em frente fazer alguma coisa, porque a localização é muito legal. Né? Eu queria lançar uma pergunta especificamente. Não, eu ia só pedir para algumas experiências a mais, para a gente ouvir. Dá vontade. Se ia se discordar. Eu acho que a gente pode ir, não sei se o Jada quer ajudar ou é como quiser. Inscrição? É, tipo, inscrição. Porque pode rolar, tipo, micro apresentação, assim. Sim. Então, pode falar dos Fab Labs de São Paulo, Palme, Brasil e Arias. Só os telecentros, que começaram lá em 2001, no governo da Marta, né? E naquela época, eu trabalhei no projeto, naquela época de 2001 e 2004, depois saí da prefeitura e voltei ano passado. Mas naquela época, quando a gente falava de exclusão digital, 2001, só 90% da população da cidade, isso eu estou falando de cidade de São Paulo, só 90% da população da cidade. Só 10% da população tinha acesso à internet. 90% não tinha acesso à internet em casa. Quer dizer, você tinha uma exclusão digital brutal, né? E a maior parte por questão de renda, mas você tinha também um problema grave de infraestrutura de telecomunicação. E o cara que morasse numa região mais distante do centro da cidade, mesmo que ele tivesse recurso para comprar um computador, ele não tinha como contratar a internet nem de linha discada, porque a linha discada era analógica em grande parte da zona leste da cidade, no extremo da zona sul. Então, o projeto Telecentro da cidade de São Paulo foi um dos pioneiros, né? Começou mais ou menos junto com Porto Alegre, que foram as duas maiores redes. E aí, o que é interessante? Que agora, em 2014, nós encomendamos uma pesquisa com a Universidade Federal do ABC, e que eles sobre o uso da internet na cidade de São Paulo. E aí a universidade colocou que só 2,5% da população usa hoje o telecentro, os on-house. Quer dizer, você tem uma inversão brutal um perfil de utilização em 15 anos aí, mais ou menos, né? 14, 15 anos. Antes você tinha 90% que não tinha acesso. Hoje você tem 2000% que tem acesso via OneRoute adolescente. Só que, se você considerar 2000% de uma população de quase 12 milhões de habitantes, 12 milhões de habitantes, você tem ali entre 300 e 400 mil pessoas, que é uma população muito maior de cidade, que Petrópolis, Guarujá, enfim, que é 100% excluída, que não tem uma outra forma de se conectar que não seja os adolescentes. Então, ainda existe espaço, ainda existe necessidade para o adolescente. Até porque o telecentro ele tem que ser mais aproveitado, né? Hoje nós temos uma rede de 160 unidades que tem mesa, tem cadeira, estão dentro de um espaço, a gente paga conexão de internet, paga água, paga luz. Quer dizer, você tem toda uma estrutura montada que está lá para fim de inclusão digital, mas que ele poderia muito bem ser aproveitado como um desses laboratórios que foram colocados aqui. E o que precisa para fazer isso? É a gente ter vontade de ir lá e ocupar o espaço. Entendeu? Porque está tudo na mão. Está tudo na mão. Então, se quiser espaço com infraestrutura para fazer esse tipo de iniciativa, para ampliar esse tipo de iniciativa, tem 160 lugares prontos, hoje, agora. Tá? Então, mas eu admito que nós ainda estamos com a concepção, no que se diz respeito ao telecentro, mais ou menos o que era em 2001. Pouco evoluiu, tá? Isso não só aqui na cidade de São Paulo, mas no Brasil. Isso aqui é só para... Uma coisa que eu acho importante que a gente fez nesse mandato do Haddad foi transformar os telecentros dentro de CEUs em espaço para a Universidade Aberta do Brasil. Então, quer dizer, os telecentros dentro do Centro Educacional Unificado viraram universidades, né? Mas, enfim, vou começar o foco aqui, vou passar rápido. Essa aqui é só para vocês verem a capilaridade de telecentros pela cidade, está bem espalhado, principalmente aqui nesse pedaço da Zona Sul e aqui na Zona Leste, né? São as áreas onde mais tem telecentros. E aqui, o que a gente tem pensado do que ele pode se tornar, né? Ele virar espaço de encontro, sala de aula multimídia, espaço de co-working, hubs de empreendimento. Estamos tentando trazer o Pronatec para a cidade de São Paulo. Agora, nesse semestre, a gente vai começar, deve ter umas 600 vagas de Pronatec no Estado, que é quem vai dar o curso, quem vai ser responsável pela emissão do diploma. É o Instituto Federal de São Paulo. Então você vai estar usando aquela sala para gerar um curso profissionalizante de verdade, né? Já deve começar já. Aí, então, até 2013 só tinha telecentro. E aí nós começamos a diversificar os programas. Então, isso foi uma inovação, foi colocar Wi-Fi nas praças, que é esse programa Wi-Fi Livre SP. A meta que o Haddad tinha colocado no programa de metas da cidade eram 43 endereços, nós já entregamos 120, tá? Então superou a meta em mais de 300%, e estamos trabalhando para conseguir ampliar ainda mais, tá? Esse é um projeto que ele custa, o orçamento aprovado para o ano de 2015 foi de 14 milhões, dá mais ou menos uns 10 milhões por ano, tá? Aqui o mapa de capilaridade do Wi-Fi na cidade, ele pega em todas as regiões, mais fortemente aqui na região central. E o edital Redes e Ruas. O edital Redes e Ruas nós pegamos três secretarias, foi a Secretaria de Serviços, a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania e a Secretaria de Cultura. Cada um deu uma parte do recurso. Nós, a Secretaria de Serviços, damos 1,5 milhão. E fizemos um edital de 3,7 milhões de reais para fomento à inovação e cultura digital. Se inscreveram mais ou menos uns 150 projetos, teve uma seleção, ganharam 59 projetos e eles estão fazendo, está acontecendo nesse momento, centenas de ações pela cidade de São Paulo, que eles acontecem ou em ponto de cultura, ou em telecentro, ou em praças Wi-Fi. Ah, o calendário, ele está nesse site aqui, spcultura.prefeitura.sp.gov.br. Tá? Aí, aqui, é, tem esse endereço aqui, ó, que é o www.foco-redes-e-ruas.org.br, que ele descreve todos os projetos, tem entrevista, tem um pequeno vídeo com todos os proponentes de projeto, diz o que cada um vai fazer, e aqui é só alguns exemplos, né? Esse criptossampa, que ele ensina a população a fazer criptografia para se defender, para poder mandar mensagem sem ser espionado pelas corporações. Tem esse aqui, Loucos Digitais da cidade de Iradentes, que uma das coisas que eles fazem aqui é oficina de selfie. Você fala, para que serve uma oficina de selfie? A oficina de selfie é para movimentar a comunidade, para você dizer para aquela comunidade que tem a praça com Wi-Fi. Então, vale mais o movimento do que a atividade em si. Mas eles usam outras coisas, né? Edição de vídeo, edição de áudio, enfim. Esse é streaming ao vivo. Oficina de streaming, se não quer fazer streaming. É, tem alguns que tem uma pegada mais musical, assim, tem Quarteto Ovo, Arte Pública, Cultura Colaborativa, Videomapping, é, esse aqui é mais Coletivo Malungo, Uma Luta Contra o Racismo, Hip Hop e Educação Popular. Assim, tem 59 projetos. Aí quem quiser entra lá nesse endereço aqui que eu falei. forumredesruas.org.br, que é a descrição de todos os projetos, tá? E aí agora, esse é o nosso quarto projeto. Então tinha só os telecentros, nós mantivemos os telecentros, colocamos Wi-Fi nas praças, investimos no fomento à cultura digital com Redes e Ruas, e agora começa o laboratório de fabricação digital. Nós fizemos um edital para criar 12 laboratórios, criar 12 pontos. E hoje, saiu hoje no Diário Oficial a assinatura do convênio com o ETS Brasil, uma entidade muito séria, que foi quem ganhou o edital para a implementação dos 12 laboratórios, né? Então, aí nós estamos comprando, já está em fase de licitação também, equipamentos muito avançados, muito caros, que são basicamente... dos essenciais é impressora 3D de alta resolução, fresadora, cortadora laser, cortadora de grande formato, né? Fresadora de precisão. Vamos comprar computador novo. Quer dizer, está tendo um investimento grande nisso aqui. E aí, a ideia é que aconteça nesses laboratórios. Então vão ter atividades de sensibilização da população, que é mostrar a população que existe, né? Então chamar as pessoas para dentro do laboratório para mostrar o que laboratório existe, quais as possibilidades, e cursos formacionais de curta duração, que são cursos de um dia mais ou menos, cursos de média duração, que são cursos de uma semana, e cursos de longa duração, que são de 6 meses. E além disso, vai ter uso livre dos equipamentos, porque se de repente um aluno de arquitetura, sei lá, ele faz uma maquete, ele não tem onde imprimir a maquete, ele vai lá no laboratório da prefeitura e pode fazer a impressão desse negócio. O ITS, que é a entidade que ganhou, ele tem um foco grande em tecnologia assistiva, que é a produção de prótese, órtese, uma patate para deficiente e tal. Então nós estamos muito felizes que, além das potencialidades culturais, nós vamos poder investir nessa questão de tecnologia assistiva. Uma outra coisa, um dos LEDs que a gente vai colocar vai ser dentro da Vila Itororó. Eu não sei se todo mundo conhece lá, mas é uma construção do final do século XIX, começo do século XX, que é bem naquela época que os italianos estavam chegando em São Paulo e tal. Então, ele era um italiano que fez uma mansão, mas é uma coisa assim... meio surreal, meio brega, mas que virou um negócio. E foi destruído, depois foi ocupado por um movimento de moradia. E aí a prefeitura está reformando isso aí, está restaurando, e vai virar um novo espaço, um novo centro cultural na cidade. E aqui não tem foto, né, do Vitor. E aí esse laboratório, ele vai ter muito foco em restauração de arte. Tá? Aqui só para vocês verem a capilaridade também. Então vão ter quatro grandes laboratórios, a diferença entre o grande e o mini é a quantidade de equipamento. Então os grandes vão ficar no Heliópolis, Centro Cultural Cidade Tiradentes, o Centro Esportivo Tietê, que fica ali no comecinho da Zona Norte, e no Olido, no centro da cidade, né? Os MIMES, vai ter o Centro Cultural Casa da Memória em Itaquera, o Centro Cultural da Juventude também na Zona Norte, o Centro Cultural da Penha, o Centro Cultural São Paulo, na Chácara do Jockey, no Jardim São Luís, lá no extremo da Zona Sul, na Vila Mara e no Vila Itororó, que é isso que eu estou falando, que é para com foco na restauração. Aquele exemplo de coisas que só a gente pegou na internet, né? O nosso não existe ainda. A ideia é inaugurar o primeiro daqui nos dois. Esse daqui, por exemplo, que dá para fazer com fresadora, né? Ele faz de retirada, fresadora de precisão, cortadora laser. Está a Juliana comigo aqui, que é a coordenadora do projeto. Eu sou o coordenador dos quatro projetos. Aí, especificamente do laboratório de Fab Labs, a Juliana que está. E a previsão para inaugurar seria quando? Se tudo der certo, daqui a dois meses. A gente assinou. Todos ou começou? Quatro, mais ou menos. Os primeiros que a gente vai inaugurar vai ser no Cidade Tiradentes, no Olido, na Penha e no Centro Cultural da Juventude, né? Esses vão ser os quatro primeiros. Deve acontecer aí outubro, começo de outubro, e aí depois os outros entre dezembro e janeiro. Aqui é a rede no mundo. Enfim, era isso aqui. E só uma outra coisa. Ontem a gente fez um debate na Câmara Municipal sobre a política municipal de inclusão digital. Aí nós criamos um ícone, que tem uma lei, que é a lei que dispõe sobre a política municipal de inclusão digital, que é a 14.668, que ela fala só de telecentro. Nessa lei, inclusão digital é sinônimo de telecentro. E a ideia é que a gente possa reformar a lei para que ela possa abarcar todos esses tipos de iniciativas que estão surgindo agora. Então nós criamos um link que está em www.debateinclusãodigital.com.br, que vai ficar aí até o dia 20 de setembro aberto. Se vocês quiserem entrar e fazer contribuições à lei, aí vai ser muito bom. Aí a gente, depois a gente vai pegar as contribuições, reescrever um projeto de lei, deixar mais um tempo para debate sobre a proposta de projeto de lei, e aí alguns vereadores, que possivelmente vai ser a Juliana Cardoso, que é do PT, e o Paulice Neto, que é o autor da lei atual, protocolem como projeto de lei na Câmara, e a gente faz um esforço para aprovar a mudança da lei. Acho que é mais ou menos isso. Assim, que... Eu tenho uma pergunta para fazer, mas não sei se eu faço agora ou se depois. Então, tem. Ele está na. Então, me espera depois. Dá para fazer pergunta? Não, é só o endereço do debate aí. O endereço. É debateinclusãodigital.com.br. Debate inclusão junto, né? Isso. Uma sugestão rápida: ao invés de usar ponto .com, pode usar ponto .org, que é mais barato, né? Aliás. Apontog.br. Esquece. Usa.com mesmo. Ponto de comunicação. Beleza. Abrir para pergunta ou. Não, a gente pode fazer. Ah, tá. Fazer uma tabela de pergunta geral. Também tem algumas perguntas, mas. Vamos fazer? O que vocês acham? Melhor fazer as perguntas para cada representante. Tá. Então ele faz logo para vocês e aí depois a gente bolou, aí depois a gente vê com o Brasil. Meu nome é Jorge, eu coordeno um espaço de inovação entre arte, teatro, games e tecnologia em Londres. Faço também a residência Drift Internacional, que a gente começou em 2006 com artistas e passou agora a trabalhar com game designers, tecnologistas e artistas. E tenho visitado polos diferentes, com diferentes modelos, como mentor, mas em espaços bem diversificados, como o TAG de Montreal, que é o Technoculture Arts and Games, o collab do The Space Studios em Londres, e estamos prestes a montar um novo laboratório que a gente vai começar a conceber agora com dinheiro privado, direto, sem a proposta é essa. Então, tinha uma pergunta anterior para a Gisela sobre essa relação com o Red Bull, diretamente com essa troca de, né, de expectativas e contrapartidas, que eu posso deixar para depois, se houver esse espaço. Mas a pergunta que eu queria fazer, que espero que tenha interesse tanto na primeira apresentação quanto na segunda, é: como uma pessoa que veio do modelo residência para o lab e não do lab para a residência, é bem forte essa noção de que o equipamento não é primário, né? É quase uma coisa secundária ao desenvolvimento das atividades. Então, como que vocês veem esses modelos de residência relacionado às expectativas de quem participa nelas? Então, como exemplo, a gente focou em arte, games e tecnologia, apesar de serem bem amplos, como um lugar de encontro, de desejo de colaboração multidisciplinar. E como vocês veem esses modelos de residência e espaços que são completamente abertos e tem que meio que apoiar tudo, né? Eu não diria que tem que apoiar tudo, mas acho que tem que estar aberto a apoiar diversas coisas. E uma coisa que, na verdade, quando eu comecei a... Eu pessoalmente, quando eu comecei a ter contato com fundos para... que eram direcionados para experimentação em diversos... em outros lugares, fora do Brasil, eu percebi que aqui no Brasil existia uma espécie de expectativa de que o poder público que estava cedendo determinasse o tema. Então a gente tinha aqui uma coisa muito forte, que era assim: o tema já vem determinado pelo Ministério da Cultura, ele vai abrir um edital naquele tema específico. E isso acontece, está acontecendo agora, inclusive. Enquanto que em outros lugares, o tema é determinado pela pessoa que recebe o recurso. Ela recebe o recurso por uma série de mecanismos. E eu vi de perto um processo na Espanha, que foi uma artista de lá que recebeu, sei lá, 50 mil euros para durante um ano desenvolver o projeto que ela quisesse. E ela não tinha decidido, ela recebeu dinheiro antes de decidir o que ela ia fazer. E para mim aquilo foi um choque. Assim, como assim? Ela nem sabe o que vai fazer e já recebeu dinheiro. Mas isso é porque, assim, tem uma autonomia maior da pessoa que está na ponta, naquele caso específico, assim, tenho certeza que não é assim em toda parte, mas tem uma autonomia maior da pessoa que está desenvolvendo o projeto e tem uma confiança maior de que ela vai fazer também aquele projeto. Então aqui a gente tem uma questão que, e a gente está acostumado com isso, que a burocracia nos trata como ou vagabundos que não vão fazer nada, ou como pessoas que vão desviar o recurso para outra coisa. Então acho que por isso que tem até essa tendência do poder público de determinar ao máximo o que vai ser feito, quais são os produtos e tal. Porque muitas vezes, cara, tem alguns lugares que elas não têm bem aí. E a liberdade de uso do dinheiro também, em muitos lugares, em alguns eventos que eu participei, ela fala: não, a gente te dá 15 mil euros para gerenciar como você quiser. E eu, de fora do país, como assim, cara? Imagina no Brasil: dá 30 pau, gerencia aí. Então, você tem que apresentar nota? Não, gasta aí, tá? Quando a gente for, foi, tira umas fotinhas. Então a gente tem essa coisa aqui que eu acho que é um vício burocrático, que também é uma condição que acaba gerando que, se o cara tem um pouco mais de verdade, talvez ele realmente vá fazer um uso diferente. Então acho que tem uma questão aqui que uma, do ponto de vista de quem tem experiências fora, assim, é uma certa intromissão até do poder público na determinação dos temas, mas eu não sei se tem uma saída rápida para isso. A gente tenta fazer essas recomendações aí, criar esse espaço para que as coisas possam mudar com o tempo, não sejam tão determinadas. Primeira briga que eu tive com o Ministério Cultural em 2010, na primeira fase disso, quando surgiu a ideia de fazer um edital, a gente chegou e escreveu a minuta de um edital que seria para selecionar 10 bolsistas de cultura digital experimental e 10 mediadores. E a primeira briga que a gente teve foi que a gente queria que as pessoas pudessem mudar de rumo no meio do caminho. Ou seja, o cara não ia escrever o projeto para um ano, que ia ser uma bolsa de um ano. O cara não ia escrever o projeto e ter que se apegar ao que ele descreveu ali, que seria o produto esperado. Então, o cara pode mudar de rumo, desde que ele documente extensivamente por que ele mudou, quais foram, por que ele desistiu, por que ele foi para outros caminhos. Mas isso dentro da burocracia, dentro do mundo institucional, é uma briga. Porque o Ministério fala, não, estamos dando dinheiro para um produto, queremos ver esse produto. E a gente está dizendo, não, não é o produto, é um processo. Teve uma entrevista que a gente fez em 2010 com o Guilherme Soares, lá de Curitiba, e ele falou, cara, para eu chegar num objeto, que era na época era o Tuscolão, eu chegar num objeto que assim, dá para apresentar como produto de um processo artístico, eu tive que queimar 300 equipamentos diferentes, tive que queimar os dedos em 300 tipos de coisas que não deram certo. E para a expectativa institucional, essas coisas que não deram certo é uma coisa que não é desejada. E aí que a gente também na época trouxe um pouco essa coisa de que o erro é parte do processo de experimentação, parte fundamental do processo de experimentação. É aquela coisa que o erro é matéria-prima do acerto. A gente tem que fazer o máximo possível para que os recursos públicos incentivem as pessoas a errarem até que chegue alguma coisa. E não só premiar o cara que consegue chegar no produtivo, porque aquele produtivo provavelmente vai ser muito menos inovador do que se o cara tivesse a idade de errar. Mas enfim, desviei um monte, então. Não tem resposta para isso. Se vocês têm alguma. Não sei se tem alguma comentário sobre essa questão da expectativa dos artistas, das pessoas que vêm da residência. O modelo de residência a ser implementado no desenvolvimento dos espaços para os fins empreendedores ou de encontro, de conteúdo, modelos ou atividades que sejam não necessariamente do proponente, mas que sejam meio do caminho, né? Que não é nem o projeto proponente, nem o equipamento sala vazia, mas modelos que podem ser replicados e compartilhados porque funcionam em vários contextos. A questão também é o contexto, porque, por exemplo, recentemente eu fui para a Fortaleza e participei da reunião do Fórum de Cultura Digital de lá, que é bem forte. As demandas eram bem diferentes das demandas daqui. Muitas das pessoas que participavam queriam formação e queriam equipamento. E eu ficava me perguntando, gente, mas por que essa insistência? E conhecendo mais a realidade dos projetos de lá e tal, realmente é uma demanda muito necessária. As pessoas já sabem o que elas querem fazer, mas não tem o recurso, não tem esse acesso mesmo. E não está rolando esse tipo de apoio para se movimentar para outro lugar. E nesse contexto, sim, que faz sentido essa necessidade. Aqui a gente tem, parece que tem tudo na mão. Então, aqui talvez o apoio é mais de essas trocas. Por isso que é meio difícil de pensar um modelo só. Posso falar uma coisa? Não sei se é o caso de falar agora, mas de qualquer forma eu acho que tem uma certa mistura no geral entre as propostas e os espaços que está sendo feito, que não sei se está sendo pensado propriamente, porque quando você pensa numa residência, seja lá se ela for uma residência ou um financiamento, ele possa desenvolver residência ou não, dentro de um espaço, não sei se vocês notaram, mas vocês estão sempre falando de uma pessoa, né? Isso é um problema que aconteceu, por exemplo, quando a gente estava entrando numa residência nos anos 90, e quando a gente estava começando a trabalhar com coletivos, eles falavam, mas a gente não sabe nem como é que vai mandar, como é que a gente vai dizer que foi um coletivo que ganhou? É o artista, porque vinha da história das residências para o artista desenvolver. Então ele sabe exatamente que ele vai ter a marca dele, ele vai ter o projeto dele, então dentro disso era tudo muito azeitado. Agora tem uma mistura dos labs, dos espaços de residência. E eu acho que quando, por exemplo, vocês estavam falando da Rede Latte, né? Mas só uma questão de como é que esse dinheiro vem ou não. Ele cai num espaço extremamente hierarquizado. Você chegar e dizer assim, a gente dá esse dinheiro, agora isso vai ser aberto, isso pode resultar de um trabalho entre alunos, não alunos, professores ou não, um lugar onde é professor, doutor, manda mais do que o aluno da graduação. Não vão conseguir, não vai conseguir mudar, entendeu? Então isso tem que ser resolvido. E outra coisa, quando fala pessoas que querem colaborar, nem tudo é tão horizontal e tão maravilhoso assim. Pode ter um monte de gente, existem casos no mundo inteiro, quando eu estava impressionando o Henrique Mansur, ele falou, eu não vou participar mais desses espaços. Porque o que a gente vê é, artista que não tem condição técnica de resolver uma coisa que ele quer resolver, ele vai no espaço onde está cheio de gente trabalhando ali, como voluntariado ou não. para resolver uma coisa dele, que no final aquilo vai ser um projeto que ele vai assinar com o nome dele, porque ele vem dessa história, que eu tenho um conceito, isso está acima da resolução técnica daquilo, que é uma história que na arte está mais, digamos assim, bem estabelecida. E aí depois as brigas eram enormes, o próprio Media Lab aconteceu isso, foi feito um trabalho coletivamente. Uma pessoa tirou aquilo e submeteu para a Ars Eletrônica, ganhou. E aí? E aí? Entendeu? Briga judicial e tal. Então, eu acho assim, essa história não é uma história nova. Isso já vem acontecendo desde os anos 90, mas infelizmente eu estou vendo que ultimamente a gente está caindo os mesmos problemas, entendeu? Está se falando de espaços colaborativos, horizontalidade, em espaços e lugares e sistemas e pessoas que não vieram dessa ideia, não acreditam nessa ideia. Então, e vai acontecer a coleção. Por exemplo, para convocar aquele recente do LABIC, né? Do Laboratório Ibero-Americano de Inovação Cidadã. Teve algumas propostas de empresa. E aí eu ficava lendo, tipo, mas como assim uma empresa pode propor um projeto que ele vai receber desde os colaboradores durante 15 dias? Trabalhar, a galera que trabalha de graça com uma empresa. Bom dia, preparada. Sim. E para além de ficar ser mais assim, exagerado, claro, tem de tudo. Mas de uma certa forma, até as empresas de uma certa forma estão mais organizadas para lidar com essa hierarquia do que os coletivos independentes que acabam se confundindo em todos os próprios problemas. Mas você tem a marca. Você tem a pretensão de horizontalidade, você não tem nenhuma. Exato. Então, essa coisa já não está pré-configurada para que isso, usando o seu termo, seja azeitado. Assim, né? Então, eu posso dar minha inscrição aí. Porque é o seguinte também, acho que tem essa questão da empresa, mas ao mesmo tempo tem muitas iniciativas de residência que estão surgindo por aí, de programas de acesso à cultura de um modo geral, que para você poder participar, você como artista tem que se tornar uma empresa. E isso também é um outro processo que inverte a coisa. Então, tipo, a empresa já tem isso que o Fred falou. A empresa já tem o capital necessário de pessoal para poder executar isso. Agora, para o artista chegar a concorrer junto com isso... É muito complexo. E também tem uma outra coisa que eu acho que tem a ver com o que você está falando muito, que é assim, uma coisa é laboratório de experimentação e inovação, né? Outra coisa é você ter residências onde você está copiando projetos ou está reproduzindo projetos que foram feitos fora do Brasil. Com tecnologia a gente tem muito disso, cara. A gente vê o cara usou o Arduino lá, então agora todo mundo vai querer usar o Arduino aqui. O cara fez o video mapping lá, todo mundo quer fazer o video mapping aqui, né? Então tem, acho que são coisas distintas. Uma coisa é a inovação, outra coisa é a experimentação para reprodução. Acho que as duas coisas são muito válidas. Mas você colocar isso no mesmo saco, né, para você decidir qual é o melhor, qual é o pior, porque quem está jogando está decidindo isso, quem é o que vai entrar, quem não vai entrar. Né? Acho que fica uma competição muito, muito desleal também nesse processo. Sim. Né? Dois pontos interessantes da coisa do Media Lab. No exemplo que você deu do Media Lab, que é o seguinte, o Media Lab vem aqui, né? Não, estou falando do Madrid, o exemplo que eu acompanhei, da briga judicial que teve ali. Não, tudo bem. Porque do MIT, se faz um negócio coletivo, os caras já estão do MIT, sabe? Então, mas é um outro modelo também de gestão, um modelo muito mais empresarial também do que no Media Lab Prado, por exemplo. É mais honesto esse modelo, por mais... Mas é mais honesto. Em relação a isso, eu acho que a gente está vivendo uma esquizofrenia no sentido clássico mesmo, assim. Psicose em que o cliente perde o contato com a realidade, vive num mundo imaginário para si próprio, que criou para si próprio. No seguinte sentido, ou a gente faz essas oficinas para a classe média e média alta, como a gente está fazendo, no geral, ou a gente não faz, a gente parte para realmente comunidade mesmo, entendeu? De verdade, mas não chegar lá para fazer oficina, antes entender. Entendeu? Antes de fazer a pesquisa de campo, e aí a gente vai ter que partir para as ciências sociais de novo, entendeu? Assim, ou então a gente vai ficar suscetível a isso, um não lugar, né? A Red Bull, não sei, a Prefeitura de São Paulo, não sei, entendeu? Não, as nossas cartas são a mesma, a gente tem que jogar, entendeu? Ou a gente joga o jogo ou não joga, entendeu? Ou a gente vai para a periferia mesmo, assim, e aí não vai fazer, nenhum artista vai roubar, porque nenhum artista playboy vai lá para a periferia. Tá entendendo assim? Então, eu penso assim, eu acho que, enfim, Okay. Então, depois eu queria mostrar a experiência que a gente teve lá no Rio, que foi uma coisa parecida com isso que você está falando, Jarbas, que a gente foi levar na comunidade da Maré, fazer um programa de tecnologia com gente que nunca trabalhou com tecnologia, mas enfim, quando chegou o momento... Agora, a gente não sabe fazer isso, porque a gente não é cientista social, a gente não sabe lidar com a periferia. É, e a gente tem que admitir isso. Se a gente não admitir isso, a gente vai ficar fazendo esses negócios filantrópicos aí, fuleagem, assim, que nem funciona, né? Que jeito. Então, aqui já vou falar. Eu acho que a gente está falando de seu algumas nome, coisas. Seu nome. Oi? Seu nome. Opa, Diane, meu nome é Diane. Sou diretora criativa do No Brasil, que é uma plataforma que conecta pessoas que através da criatividade estão mudando o país. Eu achei algumas coisas interessantes que vocês falaram. Eu estou trabalhando num projeto agora aqui com a Red Bull. Eu estou fazendo a curadoria de um programa chamado Afro Transcendência, que vai acontecer 8, 9, 10 de outubro. E antes de entrar nisso, eu queria falar o seguinte, assim, vocês falaram sobre modelos e processos e tal, mas eu acho que existe uma questão aí que é como que a gente consegue olhar para o que é local para criar esses próprios métodos, esses próprios processos, né? Então, quando você fala sobre periferia, eu acho que a gente tem que ter um pouco cuidado, assim, quando a gente fala periferia, porque a gente está falando de pessoas. Então, eu acho que falta um pouco da gente entender que não é simplesmente ir lá. Eu acho que a gente precisa, as pessoas precisam estar aqui, né? Então, a gente precisa ocupar espaços, qualquer que sejam eles, e eu acho que a tecnologia está aí para justamente ser veículo de empoderamento de pessoas. Onde elas estão, quem são elas, isso já é uma outra questão. Bom, a Afrotranscendência vai acontecer, como eu falei, 8, 9 e 10, e a ideia é justamente a gente abrir uma interlocução com o Red Bull Basement, pensando em como que a gente consegue pensar a criatividade e a cultura afro-brasileira através da tecnologia e das tecnologias. Então, sejam elas mainstream, sejam elas de ponta, sejam elas tecnologias sociais, dos próprios terreiros, dos quilombos, enfim. Então, eu também faço convite aqui para quem quiser depois saber mais, no brasil.co. A gente vai lançar a comunicação essa semana. E é isso. Mas como que a periferia vai vir para um ambiente como esse aqui? Essa é a questão agora. Vamos a questão somos aqui. Nós, eu acho. Assim. Eu acho que a questão é a gente mesmo começar a ter eu acho que quando a gente fala em economia colaborativa, a gente fala em horizontalidade, eu acho que a gente fala de muitas palavras e muitos conceitos, mas eu acho que tem aí uma necessidade de a gente, de fato, aplicar isso na real, sabe? E aplicar na real é fazer as coisas, de fato, acontecerem e abrir as portas das coisas. Eu acho que à medida que a Red Bull abre a porta para que um evento sobre cultura afro-brasileira aconteça aqui dentro, ela já está dando um passo em direção a isso. E eu acho que o nosso compromisso enquanto pessoas que estão representando, falando, levando bandeiras sobre uma área, sobre uma coisa, justamente cada vez mais aprender a fazer de fato essas conexões, abrir as portas para que as pessoas e outras ideias e outras realidades entrem nesses espaços que são espaços de poder. Jenny, você pode falar de novo no site? No Brasil, tudo junto, ponto co. Co de colaboração, de colaboração. Posso falar? Eu acho que a grande dificuldade é que as pessoas que estão aqui, que deveriam abrir esse espaço, não estão preparadas para desconstruir a concepção da própria periferia, né, que você colocou. Eu acho que precisa ter eu acho que o movimento maior é de empoderar mesmo, como você falou, empoderar as pessoas para elas quererem estar aqui. Exatamente. Também. Não é a gente falar das pessoas. Exatamente, elas porque o que acontece é que você entra num espaço como esse, que é totalmente pré-concebido por pessoas majoritariamente brancas de classe média, sim, com um formato muito pré-definido do que é a periferia, sim, pra trazer e formula um programa todo, geralmente sem a participação das pessoas, sim, que são os maiores interessados, e você tem um formato muito pré-definido que não inclui, então, sim, não é inclusivo. Sim. Não é, é formato de fachada mesmo, porque não é inclusivo. E a gente acha que está fazendo coisas inclusivas, não tá. Então, acho que é fazer com que as pessoas queiram participar. Sim, sim. E é empoderar. Se você empoderar um, eles mesmos vão se empoderando. Sim. Sim. É muito orgânico o processo. Sim. Sim. Sim. Tem também estudar o que essas pessoas querem. A assim, massa fazer aquele fazer, mas é isso. É tipo pergunta, né? O que vocês precisam? Eu acho que além de perguntar o que é, tipo, é dar oportunidade para eles descobrirem o que é possível, para eles descobrirem o que eles querem, porque fica muito no eu ouvi dizer, ou eu vi isso, e é tanta coisa possível, e se você não tem esse espaço de essa abertura de poder experimentar, aí eu vou voltar na experimentação. Tipo, se essas pessoas não conseguem experimentar o que é esse modelo que o gringo fez e trazer pra cá, por exemplo, eles não vão saber nunca o que é isso e não vão saber o que eles querem. A gente vai ficar sempre nesse ciclo aí, tipo, o que eles querem? Ah, eles não sabem o que eles querem, mas a gente sabe o que a gente quer. Por quê? Todo mundo aqui fez a universidade. A gente vai sempre decidir o que eles querem, porque já que quem não quer, a gente decide por quem não quer. Ou seja, a gente vira uma maioria, essa maioria da pirâmide, né? Tipo, quem tá mais no alto vai decidir por quem tá mais embaixo. E eu acho que. Ah, não sei, eu queria depois mostrar o que a gente fez lá na Maré. Eu queria fazer uma pergunta pro João sobre os Fábio Labs. E aí, na tua experiência, eu queria também que o brasileiro falasse sobre o Fábio Celso. Mas, então, na verdade, eu tenho duas perguntas. A primeira é sobre médio prazo, quando o Dantena foi prefeito de São Paulo. Sendo assim, otimista, sendo pessimista, o que acontece com os Fábio Labs? Se isso já está planejado com o ITS, se tem algum planejamento de se tornar autônomo depois? E também dentro disso, uma pergunta que eu quero fazer. A gente teve uma discussão muito tempo atrás com a BA, que era uma época que, não sei qual das crises que rolou, que os telecentros não tinham problema para impressora, para comprar tinta para impressora. E aí eu tive um diálogo e falei, por que não faz, não autoriza então o telecentro para cobrar pela impressão? Falei, não, é um serviço público que tem que ser gratuito. Mas tem essa questão assim, se é gratuito e não se sustenta, então ele acaba não sendo oferecido. E eu quero saber se tem algum plano de sustentabilidade financeira dos Fab Labs que seja independente de ter recursos da prefeitura daqui a 2, 3, 5, 10 anos. Então, primeiro, o Tantano não vai ser prefeito, ele vai ser elegido. Segundo, nós fizemos o ITS, esse foi um convênio de 2 anos, né? Então, nós estamos primeiro tentando botar a rede de pé. A questão do financiamento. Para você ir no equipamento público e você pagar por um determinado serviço, você tem uma série de complicações. Além do próprio conceito, nós achamos que o serviço público tem que ser universal e gratuito. Como é que você vai fazer para o cara pagar um real para imprimir uma coisa num telecentro? Você vai ter que imprimir um DARF, o cara vai ter que ir uma agência bancária para pagar um boleto, para poder conhecer um boleto. Porque o cara que é um monitor, que às vezes é um bolsista, um estagiário que está trabalhando no telecentro, ele não consegue cobrar um real, você não tem caixa. Aí se você começar a fazer caixa ali, você vai ter que ter transporte de valor. Negócio complicado, cara. Não é um negócio. Então, além de possivelmente a gente achar que não tem que ser cobrado, você criar uma estrutura de cobrança vai sair mais caro do que um real da impressora. Entendeu? Como foi o outro? Sustentabilidade do programa. Autonomia. É um programa de Estado, né? Não um programa de um grande. Se tornar permanente, independente. Tem que começar. Nós pegamos um recurso da prefeitura e estamos botando o programa de pé. É o que tem. E ele está garantido o funcionamento por 2 anos. Depois daqui 2 anos, aí depende. Tem só uma última pergunta que tem a ver com isso. Tem algum plano de. Tem um projeto público, né? A gente trabalhou com o projeto de telecentros. Aí você vem com a prefeitura, aí você investe nesse projeto. Muda o governo, aí não quer esse projeto, porque não interessa, tira todos os recursos. Aí você fica. Aí hoje voltou a prefeitura, reinveste no projeto de novo, fortalece de novo. Eu acho que a gente está passando por esse processo. Já trabalhei no projeto que depois levou isso em nível nacional, né? Essa grande cabeça. A diferença é que, assim, o governo federal ia investir, dá toda a infraestrutura, então você vai lá, você faz um centro, investe no telecentro, e depois você repassa isso para uma entidade, ou uma ONG, uma associação de moradores e tal. Esse projeto tem daqui para frente, porque você envolve realmente a comunidade. Porque você entregando para uma associação de bairro, as pessoas usam. Como é que você traz? As pessoas só vão nos lugares onde elas se sentem bem. Você não fica indo nos lugares onde você não se sente bem. Então, cada um, e o programa era um pouco mais amplo. Então, assim, tinha um laboratório. Cada lugar que você vai, então, por exemplo, em Pernambuco, tinha dança, as pessoas queriam fazer dança. Uma comunidade, o outro era hip hop, o outro era samba. Então você tem que abrir. Não é o que o governo quer, é o que a comunidade precisa, o que ela quer. Então, você repassando, eu acho que esse modelo funciona um pouquinho melhor. Só que aí depois você tem esse problema econômico de sustentabilidade que é tão difícil para o governo, para a luta, como para as próprias ONGs e associações coletivas, que a gente tem que manter. Agora posso só fazer um movimento assim, o que te impede da FAP fazer um Fab Lab comercial que tem sustentabilidade na cidade de Tiradentes hoje? Nada. Por que, que não faz? Porque não tem sustentabilidade. Então talvez não tenha solução. Talvez a solução seja a gente pegar recurso público, dinheiro de imposto, e colocar em área de periferia para quem nunca vai ter acesso a um determinado equipamento poder ter. A opção é. Aí olha só, tem um programa lá para jovens lá da cidade de Tiradentes. Aí eles começam a se envolver, começam a produzir, começam. Um ano depois, acaba o programa. E aí tem que ter algum movimento, talvez, que surja daí, que empodere essas pessoas a correr, que tenha um programa de gestão de recursos, sei lá, que eles possam. Escrever projetos para lei e conseguir recursos, entendeu? Porque só dá um recurso, depois quando acaba o recurso, acabou. Você tem que dar alguma forma de autonomia para eles, para eles continuarem isso depois. Eu acho que nesse caso aqui, o equipamento vai ficar muito bacana para o próximo prefeito, se a gente for, continuar. Eu acho que o risco, pelo menos nesse curto prazo de 2 anos, ele não dá. Os próprios telecentros continuaram mal, sem recursos, mas sim. Eles foram. Os telecentros foram até ampliados. Quando a gente saiu do governo, a gente tinha 126 telecentros. Eles chegaram a quase 400. Só que, assim, de qualquer jeito, né? Sim. Então. Parece utópico, mas não é. Quando a população local ela toma conta do lugar, fica muito mais difícil de fechar, mesmo que o governo mude. Então a gente teve lugares assim, em que, por exemplo, a gente fez um lá em cima no Morro do Alemão. Não teve nem inauguração, porque eles não queriam que o prefeito fosse subir o Morro do Alemão e inaugurar. Aquilo é deles, não tem que ninguém lá. Então, tá bom, o governo federal deu dinheiro, construiu um espaço que eles tomaram. Precisa de inauguração. Então, assim, quando você. Tudo bem que lá tem um outro problema, né? De acesso, tudo isso. Mas quando. Eu acho que, assim, mesmo nos telecentros, alguns telecentros, você tem uma população que eles tomam conta do lugar e fala, não vai fechar. Então, acho que isso que tem que ser mais encorajado. Agora, acho que é bem legal a gente pensar que a gente está dentro do processo. É a gente trabalhar lá com o de autoridade. A gente, por exemplo, eu sou arquiteto. Quando você está na faculdade, as pessoas falam que você tem que assinar o projeto tem que ser seu. Então a gente trabalha com uma coisa assim, de, é meu, entendeu? Eu inventei, é meu. O projeto dos telecentros trouxe um desenvolvimento do software livre no Brasil, que é um outro conceito, que é muito contra o mundo que a gente vive, que é um mundo, né, de. Então, eu acho que a gente hoje, a gente está dentro de um processo de mudança. Às vezes a gente nem percebe isso. Eu tenho uma ideia muito otimista de que as coisas vão, de verdade, de tudo que a gente viu desde o começo até agora, de todas as evoluções, parece que não é nada. Né? O projeto de não foi nada, que a série só teve que não é nada. Mas hoje a gente tem um fórum que reúne milhões de pessoas lá no Rio Grande do Sul, entendeu? Depois disso vieram várias outras. Então, acho que hoje a gente está dentro de um processo de mudança. Todos esses encontros, cada encontro que a gente faz, esse ou outro, assim, também quando está rolando agora mesmo, eles vão contribuindo para essa mudança, porque eu acho que a gente tem que quebrar um paradigma, né? A gente está quebrando hábitos muito enraizados, então eu acho que a gente tem que quebrar um pouco esse paradigma. Em cada ação dessa, eu sou muito otimista, eu acho que contribui bastante para isso. Então, assim, o Fablá, por exemplo, acho que ele vai ser um projeto que vai dar super certo. Tudo, né? Se as pessoas abraçarem. Né? E aí, todas as pessoas, independente de quais. Os equipamentos que vocês estão comprando, essas licitações, envolvem licenças abertas? Sim, 100% são pessoas. E eu também ia perguntar se tem algum plano de fazer um banco de designs. Ah, pensando que o Tarso Cara vai usar. E assim, pensando que um aluno da FAAP vai querer usar por muito tempo de graça para fazer produtos para ele vender. Se existe a intenção de fazer um banco em que ele seja obrigado a compartilhar, já que ele usou uma infraestrutura pública de graça. Se tem algum plano nesse sentido? Licitações faz especificação, né? A especificação que a gente faz permite que os produtos abertos participem. Então, isso aí. Agora, nós não temos como dizer esse ou aquele produto tem que ganhar. Esse vai colocar no mercado, a empresa que oferecer pelo menor preço vai ganhar. Isso é a lei de licitação do Brasil. Isso não tem jeito. E o banco de. Eu acho que isso aí vai ser uma coisa super legal, porque o nosso planejamento. Que a gente atenda pelo menos 15 mil pessoas por ano. Então, se cada pessoa fizer um projeto de modelagem 3D e a gente subir para um repositório, vai ser uma coisa fantástica. Mas dá para exigir? Eu tenho uma ideia. Seria muito complicado, por exemplo, ao invés de fazer isso. Licença compartilhada, na qual se a pessoa faz para uso comercial, ela pode pagar. Ela pode fazer uso comercial, se a licença for aberta, ela pode imprimir no setor público. Sim, depende agora, do aberto. Se for fechado, não. Depende do aberto. Eu entendi. Do permissivo. Exatamente. Eu entendi o seguinte: se o cara vai com um produto dele, que ele desenvolveu ali só para imprimir, para fazer uma prototipagem, enfim, eu acho que a gente não pode exigir que ele pegue o produto e coloque no repositório, tem que ser voluntário. Agora, no momento que a pessoa adere para fazer o curso, eu acho que ela vai fazer, você aceita que o produto que você desenvolveu no curso vá para um repositório aberto, eu acho que dá. Porque aí fica como uma contrapartida da pessoa ao curso que ela está tendo gratuitamente. Né? Sim. Porque a primeira vez que eu comecei a dialogar com algumas pessoas que estavam no começo dessa conversa, a gente falou, cara, já tem equipamento de fabricação digital. Nas bordas, para não falar de periferias, nas bordas geográficas da cidade de São Paulo, que, cara, é cortadora de vinil, de equipamento de sinalização, máquina de bordar. Então tem um monte de coisas que já são equipamentos que entram dentro desse universo de fabricação a partir de matrizes digitais. Então, acho que às vezes falta tentar estruturar uma narrativa em torno disso, que as pessoas falam, cara, tem um uso ali interessante até para o cara criar, sei lá, um design para o capacete da moto, sabe, e vender aquilo lá. Então tem um monte de coisas ali que já são, não é um universo tão distante. Que quando a gente aceita o discurso que vem aí do Fab Lab do MIT e tal, o discurso da fabricação digital, a gente fala, não, é uma coisa para criar produtos, produtos inovadores, para vender no mundo inteiro e tal. Mas acho que tem uma coisa ali que é. E aí tem a outra questão aqui. Nem sei se eu quero entrar nisso agora, mas como que a gente faz para orientar todo o esforço de aprendizado de uso dessas ferramentas de fabricação digital para trabalhar também com a ideia de conserto de coisas? Porque tem, e aí tem uma crítica, enfim, depois eu escrevi um texto sobre isso há alguns meses, que é, muitas vezes, o discurso todo da fabricação digital veio aí de um universo de hack labs, de espaços aí de apropriação crítica de tecnologias que estavam no contexto mais ativista, mas hoje em dia a gente tem uma coisa que é a gourmetização do mundo hacker ali, e se fala bastante nessa coisa de fabricação digital, impressora 3D, que vai derreter plástico, gerar fumaça e tal, e esse plástico vai para o lixo em algum momento. E pouco se investe em pensar como que usa a tecnologia da fabricação digital para consertar, para tirar, para evitar que as coisas vão para o lixo. Para consertar coisas ao invés de jogar fora, ao invés de substituir por uma coisa nova. Então, isso eu acho que é uma reflexão que tem que estar e tem que pensar. Quando a gente pensa em uma estrutura de 12 Fab Labs, primeiro, para onde vai todo o plástico que vai sobrar disso? Tudo bem, tem programa agora de coleta seletiva, de reciclagem na cidade. Mas, culturalmente, enquanto sociedade, como é que a gente faz para que essas tecnologias não sirvam só para gerar mais lixo, sirvam também para tirar algumas coisas da lata de lixo para fazer com que elas sejam mais utilizadas. E aí, daria para pensar alguns planos de uso disso, planos de ocupação, que fossem voltados para incentivar coisas como está acontecendo aqui fora, com café reparo. Porque as coisas, cara, vamos usar essas novas possibilidades. Ah, pô, tem um equipamento que quebrou uma peça, tem que jogar fora porque o cara não vende sua peça. Pô, vamos fazer essa peça. É, então acho que tem um monte de possibilidades que não são exploradas porque o discurso da fabricação digital vai sempre nessa coisa: vamos criar um produto novo. E, meu, chega de produto, tá? Chega de produto no mundo. Então acho que tem esse um campo aí de desenvolvimento que não está contemplado na fabricação digital no mundo, porque em muitos lugares, quando a gente vai para os Estados Unidos, vai para Londres, vai para Berlim e tal, a fabricação digital está muito voltada para esse mundo de design de produtos e não para essa coisa da utilidade prática das coisas. Enfim. A colocação é pensar a gestão do espaço, que a gente consegue institucionalizar o espaço, prevendo uma gestão voluntária dele, né? Onde o usuário também tem voz para escolher se a próxima máquina é a tal máquina, ou o que vai fazer com essa aqui, não sei o que, ou esse espaço, se ele vai modificar, ou se a estrutura jurídica e de gestão mesmo desse espaço público conta com a pessoa, o cidadão lá, para além do uso. Você também vai poder ajudar a gerir. Prever esse espaço dentro da gestão talvez ajude a sedimentar ele nesse processo mais longínquo, né? Excelente. Porque ele tem um voto. Porque ele falou assim: quando a gente trata a criação dos projetos, a gente é obrigado a tratar burocraticamente. É tudo com a linha digital, contrato, em regra, não sei o quê. E é um negócio assim infernal. Agora, as conversas. Então, uma coisa é o jurídico. O jurídico é o mais amarrado possível. Imagina um negócio mais amarrado que dá. Aí vai ser menos do que é na verdade. Então, agora, para além dos mecanismos burocráticos e jurídicos, existe uma orientação nossa. Essa entidade que nós tivemos a sorte de ganhar, que foi a ITS, ela tem uma compreensão grande disso. Então, eu acho que é uma parceria entre a prefeitura, a entidade que vai gerir os laboratórios, os locais que estão recebendo os laboratórios, que são os centros culturais, as escolas, tá? Os parques, da lista que eu mostrei lá, e o usuário, entendeu? Então cabe ao usuário também ter um papel de ganhar aquele espaço. A nossa orientação vai ser de que ele seja o mais comunitário possível, né? E aí, respondendo a tua pergunta, assim, uma coisa que nós estamos querendo caminhar para é que nos cursos, a maior parte dos objetos que sejam fabricados para fins de tecnologia assistiva. Porque, por exemplo, uma órtese, que às vezes uma pessoa que não tem mão, tal, você cria uma, tipo, como se fosse uma garra assim que permite ela digitar no teclado. Quer dizer, você vai fazer uma prótese que o cara não tem perna, você vai enfiar na perna dele. É uma coisa que você precisa de um conhecimento técnico elevado. Tá? Agora, existem equipamentos de tecnologia assistiva que são mais simples, que qualquer um pode fazer. Então, a ideia é que os cursos ele aprende a modelar, então pode modelar qualquer coisa, mas que o objeto daquele curso seja um equipamento de tecnologia assistiva, que a gente possa recolher aquilo no final do curso do A para a Secretaria da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, ou para a Secretaria da Saúde, ou para a Secretaria da Educação, ou para quem precisar. Mas isso é tudo uma coisa que está muito em construção ali. Nós temos consciência de que cada equipamento vai ter que encontrar uma vocação. E a gente olhando assim, dá para ter noção do que dá para fazer em cada lugar, mas vai depender muito do espaço em si. Por exemplo, esse da Vila Tororó, nós sabemos que vai ter um foco em restauração. Esse do Jardim São Luís é uma rua que fica numa comunidade assim de baixa renda, mesmo se é uma rua que tem vários equipamentos da prefeitura, tem uma escola pública, tem uma... Mas tem, são os quatro cinco comunidades da prefeitura, assim, aí vai juntar aquele negócio ali, vai ser uma coisa mais com foco para criança. Então, nós temos a esperança que cada comunidade ajude a achar um fim para o seu laboratório. E esse é um processo que vai estar em construção. O importante é que a gente tenha a linha mestra, saber que esse é o caminho que tem que ser seguido. Né? E quem vai dar a resposta é a sociedade. Até porque se a gente já fala assim, ó, esse vai ser o texto, esse vai ser o de maquete, aí você já está caindo naquele assunto que você tocou, que é o poder público que orienta. Sim. Então, o fato da gente não dar orientação é permitir isso que você falou, de dar mais liberdade para as pessoas ocuparem os laboratórios. Garante mais ocupação, ajuda também a sustentabilidade. Porque é uma coisa legal que essas máquinas todas se reproduzem, né? Sim. Isso é fantástico. Pensar por aí, tipo, eu acho que você tem um kit desse, você pode fazer um outro kit desse, um outro e um outro. Eu acho que você pode criar uma sustentabilidade se você passar a partir dos próprios equipamentos, né? É verdade, isso é uma outra coisa que nós conversamos, que é fazer, dentro do celular, fazer impressoras 3D para a gente mandar para o celular 100. E fazer isso. Brasileiro? Eu tenho um cabeça para falar, mas... Paulo, Não, mas... Se vale a pena a apresentação, acho que é melhor esse clima, assim, né, pra não ficar em disposição. Mas tu quer ficar de bater ou tu quer projeto apresentar? É ao mesmo tempo, então, né? Eu também tô. Mas eu faço fácil. Quiser apresentar, então, ainda? Eu faço rápido, então tá. Eu acho que entra um pouco nessa. Na conversa sobre periferia, acho que é interessante. Tem bastante conversa aí. Porque, assim, bom, meu nome é Ricardo Palmieri, eu sou de Santo André, mas eu trabalhei bastante tempo com um monte de gente que está aqui, trabalhando com o meio digital, bom, toda a rede está aqui, um monte de gente conhecida, amigo aqui. O Felipe é um dos caras que me inspiram bastante, assim, nas coisas que ele faz, escreve, desde quando a gente se conheceu, entre outras pessoas que estão aqui. O projeto que eu vou mostrar para vocês aqui, que a gente fez agora no final do mês de julho. A gente começou, na verdade, a primeira conversa começou em abril desse ano, né? Ele tem um pouco desse de DNA misturado de acho que dois ou três ou vários projetos aí, mas eu destaco dois, que é um projeto chamado Meta Reciclagem, né? E um outro projeto, também tem o Fred aqui, que é o Gambiologia, né? Eu acho que tem muito a ver. E Gambiologia. Pois eu acho que vocês vão fazer alguma coisa aí, não vão? Falar. Ah, legal. Legal. Então, o projeto tem esse nome, Gambiarra Favela Tech. Basicamente foi uma conversa que começou entre o OLAB, que é um laboratório de mídias digitais que fica lá no Rio. Fica lá na zona sul do Rio, em Botafogo, mas a ideia é um laboratório que atualmente ele não consegue se sustentar pelas próprias oficinas que ele dá, então ele acaba conseguindo granas de parceiro para conseguir viabilizar projetos tanto para a molecada quanto para terceira idade ou qualquer idade que queira chegar lá para aprender tecnologias abertas. Uma parceria com o Observatório de Favelas, que é uma galera, uma ONG que fica dentro da comunidade da Maré, que é uma comunidade no Rio, que é uma comunidade bem grande, tipo, na verdade são várias comunidades juntas, né, em um lugar só que é gigantesco, dominado por várias facções diferentes de narcotráfico, enfim. E, na verdade, tinha uma grana da Fundação Forte destinada a fazer projetos com jovens de baixa renda. E a gente começou a discutir o que seria bacana levar para essa galera, de forma que eles conseguissem aproveitar isso da melhor maneira possível, não ficar só numa fritação onde eles aprendessem ali a mexer com uma tecnologia que depois não teriam muito acesso a essa história, né? Então a gente começou a chegar numa onda de trabalhar com a gambiarra, mas no sentido de se reapropriar de alguns conceitos, né? Então, tipo, o primeiro conceito, os dois primeiros conceitos, acho que são muito ligados ao que a gente falava na época do metareciclagem, de cultura digital, que é um conceito de desmistificar a caixa preta, né? De você aprender a perder o medo de abrir equipamentos e mexer no que tem ali dentro. Né? E usar a internet a seu favor para você descobrir o que é cada coisa que tem ali dentro. Um segundo conceito de civirismo, que a gente usava muito, que é você se virar, você tentar por conta própria desenrolar a situação. E uma terceira ideia, que é de você se apropriar de lixo eletrônico. Né? Tipo, lá onde a gente foi visitar alguns lugares na comunidade que era riquíssimo em lixo eletrônico. E basicamente, assim, dá pra gente falar que todo o material que a gente utilizou durante esse processo, a gente gastou em torno de R$300 em material, matéria-prima para desenvolver é muito, né? A gente acabou gastando em torno de R$1.000 para comprar ferramentas. A gente resolveu comprar um kit de ferramentas para cada um dos participantes que estavam nesse projeto. E eles tinham ali o que a gente chamou de um kit do gambiolo, né, que basicamente é um kit de chaves, um ferro de solda, silver tape. A gente usou um pouco da ideia do MacGyver, um pouco em cima dessa brincadeira, né, com a galera. Mas a ideia era tipo, trabalhar com processos que fossem bem de baixo para cima, tipo, que eles conseguissem ter material para continuar depois desse processo se eles quisessem de qualquer maneira. Se eles quisessem depois ir consertar a televisão da voz, eles conseguiriam. Se eles quisessem mexer com o celular do vizinho, eles conseguiriam. Se eles quisessem depois ir lá para a Zona Sul fazer um curso para se aprimorar e entender o que é o Arduino, não sei o que, eles poderiam. Então a gente abriu isso aí são dois participantes, né? Eles fizeram essa. Isso são as instalações que eles fizeram no final, que é uma boneca que mexe a boca, que fica falando e tal. Então, aí estão os nossos parceiros que eu falei, olá, o senhor está fazendo a foto foundation. A gente abriu esse edital que foi até o começo de até dia 10 de julho. Né? E nesse edital a gente colocou a gente colocou uma regra só. Tipo, se você participar, você tem que ter feito alguma gambiarra na vida. Então mande a sua gambiarra para um e-mail, que é esse e-mail que está aqui e tal, e a gente vai analisar. A gente recebeu mais ou menos umas. Primeiro que assim, a gente divulgou isso amplamente assim, nas redes sociais. O pessoal da comunidade da Malha também divulgou bastante. Mas a gente recebeu 35 inscrições durante dois meses de abertura dessa chamada aberta. Né? As pessoas talvez não entendessem muito bem o que a gente queria dizer com gambiarra, talvez não entendessem o que a gente queria dizer com tech, mas eles sabiam. 35. A gente ia selecionar 10 participantes, essa era a ideia. Né? Então a gente acabou fazendo uma seleção. E a gente ia dar uma bolsa também, cada participante recebia uma bolsa de R$500 para ficar durante 10 dias nessa imersão que a gente trabalhou com diversos temas. Né? Então foram 10 dias de residência, a gente acabou pegando 12 participantes ao invés de 10. Como a gente teve pouca inscrição, a gente acabou vendo que conseguia esticar um pouquinho de dinheiro, conseguiu umas duas bolsas e conseguimos colocar 12 pessoas. Onde a gente fazia coisas desse tipo. Por exemplo, a gente foi visitar vários lixões da região, a gente pegava a galera, caminhava no meio da comunidade, algumas espalhavam entre fuzis da polícia, entre fuzis dos traficantes, mas tudo numa grande cooperação, todo mundo entendia o que estava acontecendo e nada estranho aconteceu. Trabalha com a ideia muito de gambiarra, né? Essa também é uma das brincadeiras que a gente fez lá com o Arduino na televisão. A gente trabalha um pouco com a ideia de design, então a gente foi também trabalhando uma metodologia onde a cada dia a gente tratava de um tema específico muito condensado. Assim, tipo, a gente em duas horas fazia um slideshow falando sobre design, um slideshow sobre elétrica, um slideshow sobre eletrônica. Tal, e a partir desses microcursos, digamos assim, eles iam entendendo um pouquinho mais do que eles poderiam fazer naquele processo. Né? É bacana falar também que tipo, dos participantes, a gente tinha 5 garotas, um garoto de 14 anos que se inscreveu fazendo um projeto de gambiarra, onde ele pegou um ventilador que tinha quebrado a tomada, e ele inscreveu o projeto dessa maneira. Eu peguei descobri que era tomada o problema do ventilador, então eu peguei um Benjamin, um T, abri o T, coloquei os fios do ventilador no T e liguei na tomada, e ainda descobri que a tomada do ventilador poderia servir para outro equipamento ligar nela. Né? Isso achou genial a forma como ele viu a coisa. Então, a gente acaba seguindo as pessoas pela forma como elas escreviam os projetos. Né? Tinha um rapaz também, muito bacana, que ele é morador de rua, foi uma ONG que acabou escrevendo ele no processo, mas era um cara que tipo, ele não gosta de garimpar lixo, né? Garimpar reciclável. Então ele começou a aprender como consertar celular. Então o celular das pessoas que garimpavam lixo quando quebravam, eles levavam para ele o celular e trocavam a mão de obra dele por lixo garimpado. Então ele conseguia sobreviver dessa maneira. Ele fazia técnicas que eu nunca vi na vida. Assim, tipo, ele dava chupeta na bateria do celular e o celular voltava à vida. É, teve um dia que a gente começou a juntar uma caixa, tudo que todo mundo tinha quebrado em casa, a gente juntava numa caixa. Ele chegou um dia lá, começou a olhar que tinha 3, 4 celulares ali naquela caixa. Aí, enquanto estava dando uma palestra sobre elétrica, ele pegou os 4 celulares e começou. Pá, pá, pá. No final da aula, tinha 4 celulares funcionando na mesa. Então, é bacana que a gente conseguia ver esse potencial e as pessoas em volta também começaram a ver o que acontecia entre eles. É importante falar também que, assim, eu dou oficina há muito tempo, né? Mas, pouquíssimas vezes eu fui trabalhar com comunidades como fui trabalhar nesse processo. Eu estava muito preocupado com como é que ia ser essa relação, porque eu não queria também chegar lá impondo um monte de ideias e deixando os caras, depois com esse monte de conteúdo, sem saber o que fazer. Então, eu acabei propondo para mim mesmo, assim, de inverter o processo e de trabalhar com uma coisa que acho que responde um pouco da sua inquietação, que, na verdade, também fui fazer um curso sobre comunicação afetiva e comunicação não violenta e comecei a entender que, às vezes, você, escutando mais, sendo generoso na escuta, você começa a abrir um outro mundo para quem está te falando, né? E eu fui experimentar isso nessa proposta, né? Nesse projeto. E a primeira coisa que a gente começou a tentar fazer ali dentro foi criar uma relação forte entre eles, né? Escutando mais o que eles queriam, de onde eles vinham, de onde eles estavam morando, o que eles faziam, o que eles conseguiam fazer, e foi deixando rolar esse entrosamento entre eles. E foi surpreendente que, assim, no penúltimo dia, que eu estava decidindo como ia ser o trabalho final deles, eles tomaram tanto poder da coisa que quando uma pessoa do grupo começou a querer hackear todo o processo que eu tinha colocado, o grupo inteiro se colocou e falou assim: não, mas se você fizer a gente fazer dessa maneira, a gente vai quebrar todo o nosso coletivo. E isso não vai ser bacana para todo mundo, porque você está querendo romper dessa maneira, mas todo mundo aqui está querendo fazer de um outro jeito. Como é que a gente vai resolver a saída da roda de conversa? Eu falei, acho que deu certo a parada, porque eles se empoderaram entre eles e formaram um grupo. Né? Eu vou falar aqui de um monte de coisa agora que aconteceu lá, depois de me trabalhar com eletrônica. Esse é o Davi, que é o cara de 14 anos que estava lá. É o cara que chegava antes do horário, saía depois do horário, porque estava com um tesão enorme de fazer a parada. Tipo, ele chegou um dia lá com o carregador celular dele quebrado. Ele chegou tudo inseguro para mim e falou: pô, Palme, quebrou aqui o meu carregador celular. Não queria comprar outro. Eu falei: pô, tem uma caixa de carregador celular que a gente arrecadou. O que você entendeu até agora do carregador celular? Como é que ele funciona? Aí ele falou: pô, que eu tenho que ver a voltagem e a amperagem. Eu falei: então, vai lá e procura lá na caixa se tem algum parecido. Aí ele foi lá e trouxe. O dele era 5 volts, 1 ampere. Ele trouxe um negócio daqui, era 4.9, 1.1 ampere. Ele falou: porra, Palme, eu acho que dá. Eu falei: testa. Aí ele foi, cortou o cabo, testou, não sei o que, pegou o multímetro, mediu, ficou a aula inteira remendando, passando fita isolante. Ele gastou, sei lá, uns 3 metros de fita isolante só para remendar o cabo que ele tinha feito. Deixa o cara fazer. No final da aula ele veio: porra, posso ligar? Que pergunta, liga, né? E pá, funcionou o negócio. O moleque saiu com um sorriso daqui e aqui, né? Tipo, então, a gente brincou muito com a eletrônica, a gente falou muito também de segurança, porque a gente trabalhou muito com lixo eletrônico. Então, eu achei muito importante falar para eles sobre procedimentos de segurança. Os caras estavam entrando num monte de lugar que tinha coisas com muita ferrugem. Era um ferro velho, basicamente, né? E, por exemplo, essa foto aqui, ó, tá o Davi e a Silvana. Eles acharam essas placas aqui no lixo, que eram umas placas, era um painel de uma máquina, que tinha uns LEDs lindos, eram uns LEDs quadradões gigantes, né? E eles queriam tentar fazer aquele funcionar. Eu falei: então vamos aprender a tirar esses LEDs. Eles começaram primeiro a tentar tirar com ferro de solda, acabou dando muito trabalho. Eu falei: vamos usar outra ferramenta então agora. Aí pegamos um soprador térmico, eu comecei a trabalhar com o soprador térmico, aí os LEDs iam caindo, eles iam mesmo queimando e tal, mas foram aprendendo o processo. No final eles conseguiram botar dos 20 LEDs que eles pegaram no lixo, eles conseguiram aproveitar 10 deles. Foi bacana também que a gente acabou convidando várias pessoas, né? No caso aí o Ernesto, que é um cara do coletivo Projetação, que também é um coletivo que a Júlia trabalha lá no Rio, que é um cara que trabalha muito com a ideia de desobediência tecnológica. É um cara que, tipo, todos os móveis da casa dele foi ele que fez. Acho que tem muita gente assim no Brasil, então a gente queria aproveitar um pouco essa ideia de você romper um pouco a ideia de consumo mesmo, né? O Fred é um dos caras que também participaram da biologia, ele foi lá falar. Enfim, a gente recebeu uma série de pessoas que foram lá contar um pouquinho dos seus processos para alimentar essa galera também, para ver que existe vida além dessa pirração toda que a gente estava falando lá, que existe gente que vive como artista, existe que vive como técnico, existe gente que simplesmente vive usando isso no seu dia a dia, né? Que acho que isso era a coisa mais importante que a gente queria passar. A gente visitou esse cara, que é o Luiz, é o cara que fica lá no pé do Morro da Mangueira, é um cara que tem uma loja, ele conserta radiadores, né? Então o cara pegou a oficina de radiadores dele e começou a fazer maquetes do Rio de Janeiro, são maquetes que funcionam. Tipo, os carrinhos andam, os LEDs acendem. Então, o cara começou a fazer por conta própria isso. O cara tem metade do Rio de Janeiro feito em maquetes, né? E a gente foi lá visitar esse cara também. A galera ficou enlouquecida com a possibilidade de fazer com o resto, fazer toda uma cidade, né? E o cara tem histórias maravilhosas. Que cada conta da cidade tem uma historinha pra contar. Então, tipo, vira. É um outro espetáculo, é um espetáculo à parte. Né? Então, a gente procurou trabalhar com várias metodologias ali dentro, né? Cada dia a gente usava uma coisa de metodologia para potencializar também isso, tipo, coisas que eles podem usar no dia a dia deles, como para criar relação entre eles e entre os outros, né? A ideia era formar replicadores do processo, né? Sempre foi esse o objetivo principal. Então a gente trabalhou com uma primeira etapa, que era a gente fazer protótipo de problemas e soluções usando papel, né? Depois a gente foi lá coletar material no lixão para poder começar a lidar com essa matéria-prima. É, depois a gente começou a montar algumas esculturas com esse material coletado. Então, esculturas que a princípio que não funcionavam, que era só, tinha só uma relação estética para eles poderem aprender a descobrir, por exemplo, a cola quente, né, que eles sabiam que existia, mas nunca tinham usado. Descobrir a fita silver tape. E depois a gente começou a trabalhar com esculturas que se mexiam. Então a gente começou a pegar todo esse material que a gente recolheu do lixo e fazer funcionar mesmo. Então a gente usou muito Arduino, usou bateria 9 volts, coisas assim de baixo custo, mas que desse ali uma introdução a essas tecnologias para essa galera. Né? Então aí tem algumas fotos desse processo, que é esse aqui, a boneca empoderada, né? Que é uma boneca que abre a boca e fala mensagens, afirmando a sua negritude e a beleza da estética negra. Né? Então, tipo, esse é um projeto que os cabeludos resolveram trabalhar. Né? Da Tamira, exatamente. Né? Então, esse aqui é um projeto, por exemplo, da Pamela, que era uma garota que está... A gente tinha uma gestante no processo também, que estava em vias de dar à luz, ela estava trabalhando com a gente lá, ela fez um trabalho... Ela pegou um monte de painelzinho de LED, caixão do lixo, conseguiu ligar isso com bateria de voos e tal, e essas coisas piscavam, né? Aí, enfim, esse aqui é um outro projeto, que o cara fez um protótipo de uma máquina que transforma a cerveja em chope. Né? A gente não conseguiu fazer ela funcionar, porque a gente usou todo o material do lixão, então não tinha higiene necessária para fazer o chope, você ficou bebível ali, né? Mas, enfim, era a ideia deles, né? É, aqui são alguns outros projetos, né? Essa daqui foi uma estrutura que usava os LEDs que eles recolheram no lixo. Né? Enfim, eu acho que é só para dar uma passada rápida, assim. Isso aqui é um texto que a gente achou super bonito, que essa coisa de convidar as pessoas para ir lá, eu convidei um cara, que é o Thiago Florencio, que ele é historiador, né? Que é uma pesquisa com a história da África no Brasil, né? Então eu levei lá para conhecer um pouco do que estava acontecendo e ele escreveu um texto super bonito, onde ele fala que... Eu vou só citar um pedacinho do texto, depois tem no site para vocês darem uma olhada, que ele fala assim que gambiarra é como livramos a diversidade da exclusão, da pobreza, do racismo, do sexismo, das guerras não declaradas. Gambiarra não deixa de ser um drible. Garrincha era um gambiologista. Dava lá nos adversários e costurava uma dança do instante, tão imprevisível quanto casual e necessária. Acho que ele faz ali uma síntese bem, bem bonita para falar de como o jeitinho brasileiro, que não é só brasileiro, né? toda a comunidade, toda coisa da cidade mesmo, né? Como isso é um lugar de você tirar o potencial, né? Extrair o potencial das pessoas. Né? E aí a gente vai ter só o. Só tem aí, essa é a turma que trabalhou com a gente lá durante esses dias, né? E aqui tem o site, né? Se vocês quiserem dar uma olhadinha, esse texto do Thiago está na íntegra lá, tem mais algumas fotos também. E acho que para encerrar, tipo, é dizer que contar o que hoje está acontecendo o seguinte, lá a gente trabalhou isso no galpão da Bela Maré, né? Que é um galpão enorme dentro da comunidade da Maré. E esse processo inaugurou lá um laboratório, que eles estão chamando de Bela Lab, né? É o Lab, né? É Bela, ao contrário e tal. E nesse momento está acontecendo lá um outro workshop que os participantes desse workshop se juntaram e convidaram uma galera da comunidade que trabalha com construção de mobiliário, com pallets e com material de descarte. Eles estão construindo mobiliário lá hoje, né? Então já estão há 2 semanas nesse processo. E a ideia é que esse laboratório permaneça funcionando a partir da comunidade, né? Então, tipo, teve uma filantropia, você citou essa palavra, né? Mas eu acho que não é filantropia, eu acho que é mais um start, uma grana inicial para um curso, um bang na parada, né? Mas que a gente conseguiu, a partir desse trabalho, que foi um trabalho de potencializar essas pessoas, né? De extrair o potencial delas, perceber o quão potente elas são. E isso foi a partir de uma palavra que é simples, meio careta até, mas que eu acho que fez a diferença, que é a parada do amor, sabe? Eu sei lá, eu tava fazendo uma coisa que eu tava fazendo por amor ali, tipo, eu tava ganhando dinheiro sim, eu tava trabalhando de graça, mas eu me envolvia uma coisa ali de amor com essa galera. Eles criaram isso comigo também, e eles criaram entre eles, isso foi o mais importante. E acho que a partir disso daí é que as ações estão se desdobrando, né? Não tem, o poder público não está lá, infelizmente não está lá, poderia estar também, talvez esteja uma hora, né? Porque o Rio de Janeiro também, na realidade, é muito, muito mais complexo do que São Paulo, né? Sem dúvida. Mas eu acho que isso foi o que, uma coisa bacana do processo, que tipo, a partir do afeto a gente conseguiu se afetar ali no processo todo, né? Foi por isso que a gente conseguiu chegar em resultados que não tem arte em high profile de arte, não tem coisas super desenhadas, mas são pessoas que uma semana antes não sabiam fazer a emenda do ventilador com um T e correndo o risco de tomar um choque se não frequentar. Então, acho que tem essa mudança de paradigma no processo. Abre perguntas. Já que ela pediu para falar, a gente pede. Não, eu queria parabenizar pelo projeto. Eu achei genial. Achei um bom caminho para buscar esse tipo de transformação. E achei bonito também. Assim, mais do que bonito, achei coerente quando você falou sobre o amor. Assim. É, acho que às vezes a gente não acha isso meio até brega, né, meu? Mas eu acredito muito nisso, assim, também, sobre esse lugar da empatia, esse lugar da troca, que vai muito além da relação estabelecida ali enquanto briefing, parâmetros e qualquer coisa. É, eu queria perguntar o seguinte, quando vocês fizeram a seleção, eu vi que teve uma seleção no Facebook, como foi que você sentiu, assim, as pessoas, elas chegaram já com algum tipo de bagagem, tinham algum tipo de noção? Você sentiu que houve alguma relação de estranhamento com o fazer daquilo? Porque quando eu falei sobre a questão da periferia, era só para dizer o seguinte, que há uma distância, não é uma distância somente geográfica, é uma distância de poder estar dali fazendo aquilo. É, então era só sobre isso. Assim. De achar... Se sentir à vontade. De sentir à vontade de ficar e entrar aqui, entendeu? Sim. Porque é um lugar que é hostil, é um lugar que, enfim, quem vem aqui... Então, eu queria entender, assim, o que você achou desse processo, assim? Se você achou que eles estavam abertos, se você achou que teve algum, né, assim, não sei, se vou, se não vou... Então, assim, durante a seleção, teve uma coisa que é muito interessante, assim, tipo, a gente tinha essas 30 e poucas inscrições ali, dos quais a maioria... já tinha, por exemplo, participado de outras oficinas de tecnologia, que já tinha algum conhecimento. Tinha um caso, por exemplo, que acho que tem a ver com alguém que fez uma pergunta sobre o coletivo. Tinha um cara que se inscreveu como coletivo, né? E a gente acabou não colocando ele por não saber qual era o papel dele no coletivo, né? Porque ele também não deixou claro, né? Então a gente teve, tipo, a gente priorizou, posso falar isso sem problema, a gente priorizou as garotas, primeiro de tudo. A gente pegou as 5 garotas que estavam inscritas, que eram só 5, tinha inscrito, a gente colocou, de cara aprovou as 5 garotas. Aí a gente viu o caso do Davi, que era um garoto de 14 anos, a gente tinha uma questão ali muito séria, que, por exemplo, eles recebiam bolsa. Então como é que você vai dar grana para um garoto menor de idade, que você cria ali uma relação complicada, trabalhista e de legal, enfim. Aí a gente foi, antes de aprovar, a gente foi consultar o advogado como a gente conseguiria resolver isso. E a gente chamou o pai e a mãe dele lá e passou a grana pro pai e a mãe dele e resolveu o problema, né? porque a gente achou a descrição dele muito genial, a forma como ele leu a coisa do ventilador e tal, a gente achou que tinha que estar. Né? Teve um cara que eu fiz questão que tivesse, que é um cara que tem 30 anos de idade, é um cara que estudou design, que teve a oportunidade de ir para Nova York, no IBM, fazer um programa lá e ganhar uma bolsa para ir para lá, mas que é um cara de Caxias, ele era de Paraty, de Duque, de uma comunidade fora do Rio, mas que eu achava interessante ter esse cara para ele talvez ajudar no processo e dar uma contabilidade na galera também que estava embaixo. Né? Então, tipo, aí foi o que eu fiquei insistindo muito para a galera, por isso que a gente abriu duas inscrições a mais. Aí eu fiquei negociando com ele, vamos pôr duas a mais, vai chegar o dinheiro daqui e põe esse cara que ele pode ajudar no processo. E desde o primeiro dia, tipo, a primeira hora que a gente começou a conversar, que a gente se apresentou, eu já tentei, eu fiquei uma semana fritando como que eu ia conseguir fazer essa integração entre essa galera, mas a ideia foi, tipo, na primeira hora, tentar colocar isso de uma maneira onde, tipo, esse espaço é de vocês, isso é com vocês, eu tô aqui para dar uma ajuda, talvez dar uma guia, mostrar algumas coisas que são muito técnicas, que vocês não têm acesso, vocês têm que fazer um curso técnico de 4 anos para aprender isso, que a gente vai falar de 2 horas, e é esse meu papel aqui, entendeu? E quando eles entenderam, tipo, eu cheguei falando 2 coisas para eles também, que eu acho que foi fundamental. Eu falei, tipo, que eu, para mim, isso é novo para minha vida. Assim. Eu sempre, como eu falei, sempre dei oficina, sempre dei aula, mas eu rompi com 2 palavras na minha vida, que é a palavra professor e a palavra aluno. Então eu cheguei falando para eles que professor é aquele que professa, né? Então não estava lá para professar nada. E que aluno é aquele que não tem luz. E que aí todo mundo tinha uma potência escondida, ou não, e que a gente tinha só que mostrar isso daí. Quando eu falei isso, acabou a parada, entendeu? Tipo, todo mundo já estava no mesmo nível, todo mundo estava conversando de igual para igual. Né? E, tipo, quando o Barat, que é o cara que foi para Nova York, que já sabia mexer com o Arduino, ia lá ajudar o Davi a fazer uma solda que estava quase queimando o dedo, para mim era win, sacou? Tipo, vitória garantida. Tipo, tá um ajudando o outro mesmo, e eles estão entre eles. Né? Então, acho que o caminho foi um pouco esse. Tipo, tirar o meu papel de mestre, de professor mesmo, e tá ali como, nem como educador, mas como parceiro na criação, sabe, junto com eles. Então, acho que foi por esse foi o caminho. E aí a coisa deu certo. Mas se não tivesse feito isso, eu acho que ia ter muitos problemas. Ia ter um monte de gente abandonar, porque não quero ficar ouvindo esse cara falar, tal. Eu acho que foi um problema, a chamada foi um problema comigo. Eu acho que não teve essa visão dele da maneira como chegar, de como se comunicar, assim, sabe? Porque foi uma coisa de cima para baixo. Então, assim, não teve um movimento junto, de sentar junto com a galera, né, da maré, falar como é que a gente se comunica melhor com a galera daqui, que é a galera interessada, que é o foco. Não teve isso. Então, foi uma galera que trabalha com mídia, sei lá, do Lab, que fez uma chamada completamente comercial que não atinge. Então foram 35 inscrições, porque não atingiu. Eu falei isso lá atrás, eu falei, cara, isso aqui não está atingindo. Todo mundo que mora na favela já fez uma gambiarra na vida. Todo mundo, pô, maioria tem acesso à internet, vai ver as redes sociais. Estava anunciado em todas as redes, a rede da Maré, todas as redes de comunidade da juventude, não sei o quê, juventude de favela. Estava em todos os lugares, mas não atinge. As pessoas, é tanta informação que se você não for no foco do negócio, você não vai ver. Então, acho que teve um erro nesse projeto, que foi o erro de comunicação, que tem que incluir a galera desde o início, desde de quando for chamar. Só chamando Brasa, que é brasileiro. Vocês fiquem à vontade aí de me chamar brasileiro, de Brasa. Mas brasileiro é o nome. É meu sobrenome. Vem do Amazonas, vai para o interior do Pernambuco. E eu sou lindense. E assim, pensando alto aqui com vocês, eu acho que a gente já está bem abastecido de metodologias interessantes, práticas globais, assim, que realmente dão certo, a gente consegue perceber uma sinergia de quem está participando, quem está construindo, quem está realizando. Mas parece que a gente não está preparado para resolver os problemas globais aí que estão no nosso dia a dia, estão na nossa cola. Eu posso listar rapidamente dois problemas aqui que não sei se em São Paulo é uma notícia cotidiana, mas são mais ou menos 50 mil jovens mortos no Brasil, principalmente negros. E se a gente for olhar também aí, o aquífero Guarani já não consegue mais se atualizar, né, dentro da sua condição natural. Ele já está no zero. A gente vê o problema da água aqui em São Paulo também, que não é nada novo no Nordeste. Tem um relação no interior que a gente passa 20 dias sem água, com 3 pontos. Então, eu acho que a gente, de um lado, está bem abastecido de metodologias, de práticas criativas, e, de outro lado, a gente não consegue fazer cosquinha no problema extremamente importante que vai determinar o futuro da nossa existência. Se a gente pegar ali, em 1976, tinha 30% da população vivendo nas cidades. No ano que vem, 2016, vai passar de 80%. Então, como é que a gente passa a trazer questões hardcore mesmo, assim, da vida para esse contexto que a gente já está ligado que funciona, já está ligado que é uma prática massa, a curva de aprendizagem é fuderosa, assim, você consegue catalisar a galera massa para executar coisas, mas, de fato, a gente não consegue ir lá na raiz da história, né? E aí, o planejamento urbano também é o mesmo formato de sangria de sempre. Vai para um bairro, experimenta uma história sem conversar com o entorno. Depois dá errado e vai, conserta. Você percebe uma máquina de produção de subjetividade programada para que isso aconteça ao longo dos anos. E que o próprio poder público não está preparado para esses problemas globais de transformação ambiental, de extermínio da juventude negra. Então, acho que são desafios, assim, que a gente precisa lançar, não só para a gente que está na ponta ali, tanto desenvolvendo teoria, elaborando práticas, mas também para o poder público que está na camada lá do top-down, tentando executar ações que, sei lá, possam fazer um movimento contrário do que está acontecendo. Então, acho que foi massa ouvir essas experiências aqui, porque acho que só reafirma isso, que a gente está muito bem assim, nesse contexto de produção, mas ainda está muito aquém do que a gente precisa, de fato. Né? Tenho medo, assim, porque essas duas pessoas aqui, naturalmente, não podem nem conseguir chegar em casa, entendeu? Porque a polícia pode, por eles serem negros e estarem na rua, ser vítima de uma história que é uma construção fascista. Então, acho que a gente tem que começar a lidar com isso. Eu acho que a gente tem expertise para construir coisas coletivas que lidem com isso. E o Lab Cells, ele, de certa forma, está dentro desse arcabouço, assim, porque o Ministério da Cultura tinha essa necessidade de pensar esses espaços perto do Minha Casa Minha Vida, que são áreas extremamente de IDH baixíssimo, assim. E a gente recebeu essa... Eu trabalho na Universidade Federal de Pernambuco, sou formado em Ciência da Computação, e a gente tem um grupo de pesquisa, na verdade é um grupo de pesquisa que atua com urbanismo, com uma visão socioambiental, tem o lado da engenharia, tem o lado da criatividade também. E o compromisso é como é que a gente pensa um formato que atrai essa singularidade do Brasil, diferente dessa visão Maker Lab aí que vocês já citaram, que é uma visão global, mas também está alinhada com esse extermínio, está alinhada com essa degradação ambiental. Então, a nossa entrega era como é que a gente faz uma cosquinha ou interpreta um outro jeito de se fazer experiências urbanas, experiências tecnológicas, conectando esses problemas. Então, a gente fez esse... O Lab Cells vem dessa... uma experiência que a gente vem chamando de cidades sensitivas, que é uma articulação dessa história toda que a gente já vem fazendo há muitos anos, assim. Eu conheço a galera, boa parte das pessoas aqui, bebi na fonte também dessa história, do software livre, do hardware, da cultura aberta. E eu acho que esse piloto que o Ministério encomendou para a universidade funcionou no aspecto de impactar nos territórios. Assim, a gente abriu uma chamada pública para você, nacional, né? Mas de preferência para quem estava no buffer do céu, um raio de 100 km. Porque não adianta a gente mandar uma pessoa de São Paulo para São Félix do Xingu para falar de uma relação de memória, de sei lá. Então, a gente teve essa preocupação de... Eu acho que existe uma imaginação técnica nos territórios capaz de alterar completamente essa produção em massa de tecnologia. E a gente fez essa chamada. Na primeira fase foram 260 projetos, aí de áreas diversas, assim, que relacionavam uma transformação do entorno, uma transformação urbana, a partir dessa reconfiguração do laboratório que o Felipe está aí à frente, como um pensador, e outras pessoas também. Como a gente atualiza o telecentro para um espaço capaz de ser mais inclusivo, de sair dessa utilização básica só de eu vou botar um pendrive, ou eu vou mandar um e-mail, como é que eu resolvo o problema do meu bairro a partir desse espaço. E aí a gente está na segunda fase de projetos. Tem uma apresentação, mas não sei se vale a pena, porque já está um bom tempo conversando aqui. Eu acho que é mais para a gente startar aí essa discussão. Né? A gente pode amanhã, vai estar aí? Está online, mas aí a gente... Depois tá a gente... Mas a ideia... A ideia é pensar como é que a gente potencializa soluções que de fato vão construir um outro formato de se viver. Né? Tem uma experiência em Luiz Eduardo Magalhães, que lá é o agrobusiness total do país, né? Também está debaixo do aquífero do Guarani, plantações de soja violentas, assim, uma cidade que tem muito drone. E aí o cara do bairro mandou uma proposta de ocupação que foi um laboratório de internet das coisas. E a ideia dele era construir outros drones, consertar e fazer meio que uma documentação com a galera do que está rolando. E aí você vê várias galera lá sabendo mexer em drone já, sem precisar de vir um expert de fora. Oi? Monitora, né? Tem casos também... Mas esse projeto aí era de um brasileiro? Não, de um... De um artista, de um cara do bairro. Um cara que trabalhava na prefeitura. Ah, é isso. Não, cara, não é o cara que trabalhava com tecnologia, mexia em Arduino da prefeitura. E ele catalisou o bairro, a juventude, a partir do drone, porque a galera já sabia o que era drone, já sabia mexer. Entendi, mas ele faz os drones como fiscalização da prefeitura? Não, ele começou a incentivar a construção dele. É com um outro formato, né? Pensar drone, pensar articulação. Decidiu usar o mesmo mecanismo, mas com outra. E aí, assim, drones eu acho que. Que existem em São Dado, fazendeiro. Isso. Tipo, toda hora drone passando, entendeu? O pessoal já estava acostumado com objetos, né? Mas tem uma série de recortes interessantes que a gente pode se aprofundar, assim, com calma, mas o que a gente, pela universidade, está construindo é. Não só uma entrega de que vamos fazer uma chamada pública, vamos disponibilizar a bolsa, que também foi um outro gargalo, né? A gente enquanto universidade, como é que eu pago uma bolsa de R$4.000 de doutor para uma mãe de santo que tem notório saber e executar aquela ação? Então a gente quebrou isso dentro da universidade. Tipo, olha, a gente tem que estabelecer seriedade no país. Assim, não adianta você participar de um castelo e evitar que outras pessoas não possam construir isso junto. Então, isso a gente conseguiu resolver na Universidade de Materno Grau. A gente usa o argumento da extensão no país, que é uma modalidade do CNPq, e aí quebra com o notório saber. A gente conseguiu botar um argumento. E a gente também tem o objetivo também de levantar uma série de metodologias para se pensar essa rede de laboratórios em rede, de uma forma remota, assim, que... que a visão das pessoas que estiverem participando da construção de um projeto não seja enviesada pelo território em que ela vive. Tem o Chico aqui, que é daqui de São Paulo, mas mora em São Carlos, que participa do projeto, e ele tem um olhar dele, e a gente tem essa preocupação de construir como é que se dá essa dinâmica de pesquisadores fora do território, como é que a gente se encontra. Então tem uma construção ali que a gente vem desenhando, e a ideia é que a gente entregue isso para o governo para que ele possa replicar esse formato. A gente fez em 10 e agora quer que o governo faça em 100, 200, que a Prefeitura de São Paulo possa absorver. 260 inscritos na primeira chamada. Na segunda foram mais de 230. Então, quase 500 projetos. Ficaram 30 no total. Eu queria só complementar um pouco o histórico disso, que é interessante que, assim, em determinado momento, o Ministério da Cultura criou o CELS e tinha planejado lá num modelo que era o mesmo modelo das BACs, que eram as bases de cultura lá, no começo da história dessa sequência histórica de gestões do Ministério da Cultura, que eram grandes centros com muitos equipamentos, um dos equipamentos tinha dentro era o Telecentro. E de repente surgiu essa coisa, construíram-se as BACs, os CELS. E eles têm o Telecentro, só que no momento que já se estava repensando o Telecentro, aqui em São Paulo, estava repensando o Telecentro, em outros lugares, já tinha uma reflexão sobre o que era, qual era a necessidade desse espaço hoje. E que eu acho que é interessante que, assim, a gente se encontrou num momento meio sem querer, assim, eu estava fazendo esse levantamento do Rede Labs, o brasileiro e eu estavam lá no Federal Pernambuco, eles encontram uma videoconferência, eu estava no Brasil. E o rumo que eu estava tomando parecia o rumo de 15 anos atrás. A gente estava falando, não, é contratar 45 pessoas para fazer a gestão dos telecentros. E naquele momento a gente falou, não, cara, não para. É isso. De novo, não, cara, a gente já fez isso 10 anos atrás. Não vamos insistir nessa coisa. E aí surgiu essa ideia de repensar todo esse projeto, ao invés de ser uma contratação de uma equipe grande que ia precisar fazer encontro, precisar fazer captação. Ao invés de fazer essa forma, se decidiu, não, fazer um edital de ocupação temporária. A gente sabe que mesmo os lugares onde tem uma continuidade, tanto de decisões políticas quanto de orçamento, por exemplo, o SESC de São Paulo, o SESC aqui tem a sala de internet livre e eles têm aí há 10 anos, eles falam de transformar a sala de internet livre em laboratório. Vem dar o oficina para o SESC, né, que já ouviu, eles falam mesmo. Agora eles começaram a fazer, fizeram a unidade da Jundiaí, então eles têm essa intenção e mesmo assim, mesmo tendo orçamento consistente, mesmo tendo previsibilidade, eles não conseguem operar. Quando a gente vai para ambientes que precisam de uma decisão política que no mínimo tem que ser reafirmado a cada 4 anos, a gente não consegue nem isso. Esse movimento de repensar fica bastante complicado. É quando a gente não tem um planejamento. E aí a gente chegou naquele momento e falou, cara, contratar 45 pessoas. Não ia funcionar. E ali eu acho que foi onde virou a chave. E aí chega aquele momento, não, mas vamos fazer diferente. Aí o jurista me disse, não vamos fazer diferente. Não. A gente sabe fazer isso aqui errado, mas a gente sabe fazer isso aqui. Não dá certo, mas a gente sabe. Como é que a gente faz para construir essa relação dentro do universo institucional? Cara, pega o saco. Total. E o cara vai dizer, não, porque naquele lugar específico não vai fazer sentido. E o cara que está lá em Brasília fala, cara, não interessa se eu faço sentido. Mas pode aqui, ó, aqui na planilha cabe isso. Batilhou essa coisa difícil. Cara. Assim, só para terminar a linha de raciocínio, assim, a gente tá fazendo essa entrega do LabCells. Eu acho que esse momento foi o momento da gente virar a chave mesmo, porque foi uma conexão atemporal que casou exatamente com a necessidade que a gente tinha um arcabouço ideológico do que a gente queria, mas o formato ainda não estava bem acertado com o Ministério, e eu acho que aquela conversa de pensar que isso deveria ser aberto até nas pessoas que iriam construir foi essencial mesmo para rodar. Aí agora a gente tem o nosso próximo compromisso é como é que a gente estrutura teoria e prática para as próximas políticas públicas relacionadas a ocupações culturais, não só tecnológicas, mas ocupações dos espaços, que também não é só configurado em telecentros, em espaços montados, né? Mas esses, incluindo espaços naturais, os espaços temporários da cidade, as praças, como é que a gente estrutura isso? Levando em conta todo esse desafio que a gente tem na vida mesmo, de repensar o lado social, o lado subjetivo, o lado espiritual, econômico. E aí é isso, assim, tá nesse período. Tem uma coisa bacana também que é, entre a primeira e a segunda chamada, teve na segunda muito mais projetos do local mesmo, assim, que tinham sido afetados de alguma forma pela ocupação e surgiram propostas. Tem um exemplo de um grupo lá que fez em Águas Lindas de Goiás, que é uma das cidades mais hardcore, assim, perto de Brasília. Todo mundo tem medo de ir pra lá. Quando eu cheguei em Brasília pra ir pela primeira vez, a mulher, o que é que você vai fazer lá, não sei o quê. Vai, passa 10 minutos e volta, não sei o quê. Aquele medo, assim, aquela construção. E uma galera de Brasília fez uma oficina do Movimento Maker. E aí de lá surgiu um grupo chamado Lagartixa Hacker Club, que é uma galera do bairro mesmo, lá de Águas Lindas, que através deles eles conseguiram estruturar o conselho gestor do CEL, que não tinha. A própria juventude começou a articular o conselho gestor, e hoje eles ganharam o LABIC, né? Ah, é, foi. E eles vêm para o Rio de Janeiro continuar o processo. Então, foi uma experiência que também criou nós, e que com certeza serão os próximos a cuidar desses projetos, né? Em São Félix do Xingu, um dos meninos que tinha participado dos projetos de rádio, depois ele foi proponente, né, para fazer rádio nas aldeias, enfim, coisa assim. É isso. Acho que é isso, galera. Valeu. E amanhã fazer a apresentação. Aí amanhã eu posso também entrar aqui agora e mostrar. Mas acho que tá de boa, já passou da hora, né? É, a gente tem 5h30 vai ter as atividades aqui, então. Se alguém tiver mais perguntas, acho que a gente faz mais uma rodada. Mas senão a gente já vai começando. E sobre amanhã, então, eu só queria fazer um comentário sobre esse encontro de hoje, que eu achei interessante, que foi bem maior do que eu imaginava. Dentro de extensão, dentro de tamanho e tal. E eu acho que assim, esse tipo de encontro é importantíssimo. Geralmente, quando a gente pensa um projeto desse, a gente não coloca esse tipo de encontro, que é um encontro entre diferentes iniciativas. E dá para ver que assim, existe infraestrutura disponível, 160 centros, os Fab Labs, os Lab Cells que estão dentro dos Cells, mas daqui a pouco talvez até expanda para outros cenários, né? Tem os pontos de cultura, tem um monte de equipamentos disponíveis, tem um monte de pessoas que trabalham e têm ideias e intenções bastante interessantes, e que a gente, cada vez que a gente vê um projeto, a chamada do Labi, tem um monte de coisa ali, um pouco questionável, mas tem bastante coisa interessante também. E assim, tem conhecimento disponível, e eu acho que falta um pouco a gente pensar em como articular. Eu acho que esse é um encontro que idealmente ele aconteceria mais vezes. Acho que São Paulo é uma cidade que tem, inclusive pode para ter um encontro daqui acontecendo frequentemente. Então essa é uma sugestão para quem mora aqui. Eu moro em Ubatuba. Eu quero também fazer um convite para os dias 22 e 24 de outubro. A gente vai fazer uma edição do Tropixel que pretende ser um encontro sobre um encontro de laboratórios experimentais. A gente está construindo uma baixa programação que tem a ver com questionar e repensar um pouco a própria ideia de desenvolvimento, o que significa desenvolvimento. A gente falou especificamente de Ubatuba, uma cidade que tem alguns entraves legais ao desenvolvimento, e eu acho isso uma coisa boa, mas aí, enfim, que tem todas as áreas naturais e tal. Mas a gente está tentando construir um pouco essa reflexão sobre o que é desenvolvimento e se a gente precisa mesmo desse tipo de desenvolvimento que se entende normalmente, e como é que a gente pensa outros caminhos. Então, estamos abertos a propostas de participação também. Vai ser um evento meio caótico, de novo, cansativo. A gente vai chegar no quinto dia querendo morrer, mas tudo bem. Então, ficam todos convidados. A gente está gravando essa reunião de hoje, a gente vai gravar amanhã também. O áudio a gente vai disponibilizar depois no site, lá no redlabs.org, com todo esse ruído de fundo e tal, da Sinasa. Interpretações, transcrições voluntárias estaremos aceitando. Mas o encontro, na verdade, a gente continua aqui amanhã. No mesmo lugar, qual horário mesmo? Você deve ter mesmo horário. Para mim, você foi 2 horas, né? Das 2 às 5. E a Raquel que vai facilitar amanhã, né? Eu queria, assim, eu sei que essas conversas saíram assim, logo um pouco genérico, porque as pessoas estavam se apresentando. E se fosse possível, eu queria mais poder ouvir e entrar mais em detalhes, por exemplo, essa questão que o Ricardo colocou no finalzinho do que ele estava falando, então ele não entrou em detalhes, mas que é uma questão fundamental, que é como é que você consegue entrar num ambiente que tem um sistema de legislação bastante duro como as universidades, e ela está toda armada legalmente para impedir a entrada, participação e trabalho contínuo, para fazer um paralelo bem radical, como por exemplo o MIT, que é um lugar com todos os problemas aberto a quem quiser colaborar. As universidades brasileiras, elas têm entraves legais, não é só uma questão de que a gente quer ou não quer, né? A gente não certifica, a gente não consegue pagar, a gente não consegue dar equipamento, a gente, né? E aí essa primeira experiência aí dos Ricardos lá na UFPE, eu acho que é super importante tentar entender exatamente no granular da coisa. E aí menos, no caso de eu ficar apresentando, um panorama que eu acho que o Redilabs já cobriu bastante isso hoje. Eu queria poder ouvir mais essa questão dos financiamentos, porque a gente conhece, por exemplo, sei lá, o Hacker Club, eles são contra até financiamentos públicos. Então você tem desde aqueles grupos que querem ser autossuficientes, falam, a gente prefere fundar uma religião, tipo um copilismo brasileiro, certo? Para não pagar imposto e conseguir se bancar, do que entrar em edital. Só uma escolha do grupo. E outros que já não tem problema, já vão trabalhar com desenvolvimento de produtos e protótipos para uso comercial. Então aí entra a questão dos tipos de financiamento, vários, que é os grupos que decidem a partir das possibilidades das escolhas do grupo. A questão do que eu tinha tentado colocar mais ou menos, que é autoria e licenças, né? Que muitas vezes acaba sendo discutido do meio para o final, que acaba gerando um certo problema. E as configurações, aí, configurações espaciais, configurações... quais são os prós e os contras da gente ter um lab no MIS, ter um lab numa universidade, ter um lab aqui, ou ter um lab completamente autônomo, né? Agora, isso eu acho que tem que vir de vocês. Eu queria mais, assim, eu tenho alguns apontamentos que eu fiz de uns levantamentos, vários, mas eu vou mais... provocar, porque eu acho que quem tem coisa a dizer aqui são vocês, né? Não a gente só ficar ditando, né, as coisas. Então, era o convite para amanhã. Posso convidar vocês também, se vocês quiserem subir do primeiro andar e conhecer o lab, fique à vontade. E agora, assim que vier, vai ter um debate sobre o espaço público com o Martain de Paulo, está dando um workshop aqui também no festival, o Baixo Ribeiro, a Laura Sobral, José Bueno e o Fernando de Mello. E o Marcos Passo. Isso começa às 5h30, lá no auditório, é aberto, vocês podem se quiserem, tá? Tudo bem. Obrigada. Até amanhã. Valeu, galera.